What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou aqui com meu comparsa Giovanni. Aqui estou mais um dia. Pessoal, hoje é um podcast muito especial, é o nosso especial de um ano que vai ao ar dia 31 de outubro. E estamos recebendo muitos convidados mesmo, pessoas que fizeram parte desse podcast. Estamos recebendo aqui Nicolas Machado. Salve, salve, pessoal. Estamos recebendo o Thiago Santos. Fala, pessoal. Beleza, mano? Tô muito feliz de estar aqui no Gmail. Pode falar, desculpe. Pode falar, perdão. Esse cara tá muito protocolo youtuber, cara. Tá difícil, velho. Eu vou me retirar, velho. Caralho. Pode se apresentar, desculpe, Thiago. Pode se apresentar, desculpe. Pode cortar, vai lá. Não, fala, agora pessoal. Não vai, agora já perdeu a vez, não, pode ir pro próximo. já foi. Tá bom. Estamos aqui com o Diogo Araújo também, o pessoal da Galaxy One, Thiago e Diogo, a duplinha, fala aí. Pô. Salve pessoal, boa noite aí pra vocês. A gente tá recebendo o Rafael. De um salto, mano. Oi galera, beleza? Eu participando lá naquele podcast lá, gente, aquele lá. Aqui é o Long Gameplay. Tá louco. Oh, é tarde, mano. Tá reconhecido. Louco da calma, tio. Tá, começamos aqui. Já estamos começando bem na apresentação. E, cara, como último, não pode faltar o cara que. O cara que fez a vinheta no Momento Capricioso, nosso querido amigo Gabriel, que leva elas pro céu. Ah, rapaz. Tudo bom aí, pessoal? Salve, Zap. Salve, salve. Bom, e claro que esse podcast é um podcast mais descontraído, a gente tá aqui entre amigos, e quero agradecer primeiramente a presença de todos, e vamos começar. Vamos começar com o nosso querido Nicolas Machado. Teve um podcast polêmico, não sei se o Giovanni lembra, naquela época. Ah, não foi polêmico, né? Foi polêmico pra você que tava errado. Olha só. Quem tava certo, Nicolas Machado? Machado tava presente, ele sabe, tá de prova. Vamos lá, Machado, quem estava certo no podcast? Ah, gente, olha, eu fiquei ali no meio do fogo cruzado, né? Entre os dois ali. E sei lá, cara, eu não vou tomar partido aí, escolher nada. Aí eu abraço o Giovanni e daí o Henrique fica bravo comigo, não dá, né? Ah, então você escolheu o Giovanni, é isso. Ah, então, não, você já falou, já você já falou, tudo. Não, mas é normal, não. Pô, todo mundo prefere eu, então sim, né? Não, mas eu não. Realmente, você tem que concordar, todo mundo prefere o Giovanni, ninguém me escolhe, isso eu tenho que concordar, realmente, é... Que isso, cara, é uma coisa aí. Relaxa, mano. Obrigado. Mas não se deprecie. Eu vou derrubar da call. Vou derrubar da call depois dela. Mas o Nicolas trouxe muitos convidados legais, ele trouxe o seu avô, que fez do Trio da Simpatia, que foi muito legal uma conversa com o seu avô, que ele contou uma história de vida dele incrível, e também o professor de arqueologia, ele nos ajuda a trazer convidados, né, Nicolas? E, cara, foi muito legal, de longe, acho que o melhor podcast que, assim, de conteúdo que a gente trouxe foi com o professor de arqueologia, os dois melhores foi com o professor de arqueologia e com o seu avô. E, cara, incrível. Acho que o Giovanni também compartilha da mesma opinião, né, Giovanni? Só compartilho. Dessa vez você tá certo. Dessa vez eu tô certo. E obrigado mesmo, Machado. Então. Concordamos. Nós nos entendemos, mas nós somos amigos aqui. E a pluralidade de ideias faz parte, né? E já falando que o cara que tá fazendo gracinha aí atrás, nosso querido Gabriel, vem pra mesa, Gabriel. Vem pra mesa aqui. Rapaz. O Gabriel gravou um podcast falando sobre jogos com a gente. Nerdola, né? Nerdolaço. Quem conhece o Gabriel? Você sente o cheiro de Doritos da Cala aqui. Daqui, mano. Eu tô sentindo o cheiro daqui, mano. Ai, que era ele, mano. Daqui. Olha só mesmo. Esse ser humano bonito, sensual pra caralho. que gravou sobre videogame. Foi legal, pode cara. Pode falar palavrão, mas que é isso, né? Friendly Family aqui, cara. O cara tá falando palavrão aí, ô, Giovanni. Você não vai dar um corte nele, não? Porra, que negócio porra, é louco, velho. Porra, meu. Respeita okay. O ambiente aí, meu. Respeita! Hoje o Gabriel pode falar palavrão só hoje, Gabriel? Que hoje tá liberado. Só o Gabriel? Só ele pode. Só ele pode. Ah, bom. Não, vou liberar pro Diogo também. Diogo também pode. O Diogo não fala palavrão, né, cara? Uma coisa que eu percebo, o Diogo não fala palavrão. Ele tá pingado, meu. O Diogo é bananão. Seu bananão. Mas voltando a falar aqui com o Gabriel... Gabriel, qual que é a comida que você mais gosta no Recanto do Moro, cara? Fala aí. Ih, rapaz. É um piazinho que fica no caixa, assim, com o cabelinho jogado pro lado. Eu sabia que você ia falar isso, cara. Ah, você sabe que eu vou falar isso. Você sabe, né, porra? E para os que não sobem no ver o podcast, eu almoço todo dia no Moro. Realmente. Almoço todo dia no Moro. Conheço. Aqui do lado. Só pra fazer uma pequena observação aqui, eu conheci o Gabriel, a gente se conheceu jogando videogame, né? Aí tava jogando, Giovanni, você é meu amigo. Não, Gabriel, não foi nesse momento, não. Giovanni, conheceu ele nos... Deixa eu ver. Deixa eu terminar. 6 anos atrás. O cara tá me cortando, velho. Agora eu entendi porque o pessoal escolhe o Giovanni e não o Henrique. Agora entendi. Tô entendendo agora. A primeira vez que eu avistei a lata do Henrique, a primeira vez que eu vi esse garoto foi num paintball há 6 anos atrás. Que o Giovanni me convidou. 2014? 2000. Pra baixo. E todo mundo ficou com a vida na praia jogando paintball, né? Matemática tá em dia, Rafael. Não, eles estão bons, eles estão bons. Matemática tá em dia. Eu sei. Que as meninas ficaram babando os meninos, eu lembro. Não, isso foi brabo. Brabo, cara. Lembro até hoje disso. Eu lembro também, mano. Ele tava lá espiritualmente. Pegaram de jeito, né, pô? Engraçadinho, né, palhaço? Engraçadinho, né? Tem um nervosinho na cara, rapaz. Nervosinho, calma, garoto. Relaxa, mano. Mas enfim, deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Então, eu tava jogando um dia no Discord com o Giovanni. Aí ele falou, esse é meu amigo Gabriel, tá? E eu comecei a ouvir a voz desse cara. Eu falei, mas eu já ouvi essa voz desse cara uma vez, velho. Já ouvi no meu ouvidinho. Eu ouvi no meu ouvidinho essa voz. Eita. Aí o cara falou assim, eu falei, mas o que você... Ah, trabalho no restaurante. Ah, qual restaurante? Recanto do Moro. Pô, mas eu almoço lá todo dia. Ah, quem que é você? Aí o cara falou, eu sou um de boa, né? Eu falei, nossa, velho, eu cobro todo dia do cara, velho. Aí... O cara tá mais de boa, né, velho? Ele chegou, na fila do caixa, né? Ele foi pagar e derrubou a carteira. Daí o Henrique foi ajudar ele a juntar. Daí deu aquela cruzada de olhares, assim, sabe? Chegou na mão assim, né, velho? Na carteira. É, gastou a mão. Cena linda, velho. Foi linda. Eu lembro até hoje. Bom, vamos agora falar com o nosso Rafael, que tá hoje. Rafael, por que você tá esquentado, cara? Ah, não sei esquentado, cara. As pessoas me tiram do sério, entendeu? Não sei esquentado. Cara, se você fosse os Vingadores, você seria o Hulk, velho. Porque tu é muito esquentado, mano. Muito nervoso, cara. Todo RPG. Além do mais, galera, assistam, escutem nosso RPG, na verdade, da Tribe RPG. Muito bom, o novo RPG, o The Lost World, entendeu? Tem que fazer propaganda. Os caras do meu não fazem propaganda, né? Eu faço sim, todo episódio eu divulgo Diogo, eu tô falando desse cara aí, Diogo. O cara não fala não, mano. O Diogo não, Henrique, desculpa. Ah, esses caras não divulgam, mano. Eu divulgo mais do que eles no RPG de mesa. Todo episódio, exatamente, esqueci de escutar o RPG de mesa. A mulher falando lá de... A psicopedagoga falando de criança lá. A mulher falando de criança, um monte de coisa. Eu falo, pessoal, só um minutinho, não esqueça de escutar a nossa empresa lá, tal, corte. Mas enfim. Thiago, eu queria que você participasse aqui agora. Como é que você conheceu o Rafael, que vocês dois são bem amigos? Como é que você conheceu o Rafael? Conta essa história. Ah, velho. Rafael, ele tá falando comigo, não com você, não. Você põe no teu lugar aí, velho. Não, calma aí, cara. Não é assim também, né? Mas, cara, você falou que você... Falou que foi pra mim. Foi jogando, mano, BO2, velho. Tava amassando os noobs no outro time. E o Pato tava no outro time, né? Ele aí, tava com assim, da porra, mano. Cara, é mó bom, velho. Eu, tipo, olhando assim, mano, cara, ele é mó tava bom. Tira da porra, aí, mano. Aí depois que acabou a partida, mano, ele começou a me xingar. Eu falei, cara, o que é? Moleque, mentiroso. Agora é mentira. Sim, eu falei, mano. Então quer dizer que o Rafael era tóxico, é isso não, mesmo? Demais, velho, demais. Me xingaram no final da partida, mano. Aí eu falei, mano, brota aí, mano. Você tá precisando de um ombro amigo, cara. Vem cá. Aí eu ensinei ele a jogar, né? Nossa, o cara, ele muda, assim, a história, cara, de um jeito incrível, mano. É, tipo, parece o Henrique com o Giovanni, mano. Impressionante isso aí. Caramba. Eu passei, velho. Liga isso aqui, velho. Que é isso? Ficou meio no ar isso aí, né? O pessoal tirou o dia pra lavar a roupa suja, né, mano? Isso, mano. Lavar roupa. Não, não adianta melhor, né, cara? Mas uma coisa, vocês nunca se viram pessoalmente? Você e já, o Thiago? A mãe dele me chama todo dia pra almoçar. Sou quase padrasto dele já, mano. Que absurdo, mano. Caraca, não deixava, hein? Não deixava, velho. Não deixava mesmo. Relaxa. Vai lá e come o cu dele. Mas agora a gente queria chamar o Thiago e o Diogo, Galaxy One Podcast e Tribal RPG. Nossa, como é que vocês tiveram a ideia de fundar um podcast? Porque vocês dois, assim, são pessoas bem... são diferentes, assim, dizendo. Como eu e o Giovanni somos diferentes também. Como é que vocês tiveram essa ideia? É porque, tipo assim, não é que nós é diferente. É que ele é muito garoto, Diogão, né? Começou. Né? Menino novo. É que é assim, Nunca comeu goiaba direto. O Thiago tava terminando a faculdade e ele tava saindo da creche, né? Vocês sabem o que era isso acontecendo. Thiago é 15 anos aqui. Calma lá. Também não, é assim. Não é assim não. Mas, foi no meio da pandemia, cara, 2020, e aí eu tava com a ideia de criar um projeto. Eu já tinha tentado criar um podcast antes com outro amigo meu, mas não tinha dado certo. E aí eu falei, mano, preciso achar alguém que seja legal, assim, pra fazer, né, engraçado e tal, porque a temática no começo era mais isso, era mais de um negócio mais de comédia, sabe? Ô, Diogo, só dizer que ele tem um problema, mas o Thiago não é legal e não é engraçado, não. Exato, e aí por isso que ele foi a primeira opção. Falei que eu já tinha tentado antes. Né? E aí eu já falei, mano, né? Família, né, velho? O que a gente não faz pela família? É, realmente, cara. Eu falei, mano, vou chamar o Thiagão pra participar, mano. A gente tava fazendo desde então. Então foi um nepotismo? Foi família? Foi um nepotismo? Foi indicar, foi a tia dele chegou e falou. Chama o Thiaguinho lá pra fazer um negócio com você. Trabalha mesmo. Olha o outro. Bom, eu vou falar um pouco como a gente conheceu o Diogo Araújo e o Thiago Santos. Pra isso eu tenho que voltar ao ano de 2020. 2020. Essa você não sabe, Giovanni, como é que foi o que aconteceu comigo. Então, o Giovanni chegou, foi uma história que acho que até nem o Giovanni sabe. O negócio foi o seguinte, o Giovanni, uma época, ele falou assim pra mim, que ele queria montar um projeto. Aí eu pensei, vamos montar um podcast. Aí eu falei, beleza, começamos eu e ele. Aí, naquela época, eu tava saindo com uma menininha de Suzano, né? Tinha um pé de mesa. Ela era dubladora, inclusive, por sinal. E aí, começou a aparecer coisa, como eu seguia ela, aparecia coisa de pessoas de Suzano. E aí apareceu a página do Galaxy One. E aí, como a gente, sei lá o que passou, eu falei, vou divulgar, tipo, tal. Aí eu lembro que eu escutei o podcast e gostei, achei legal, assim, tipo, achei legal a dinâmica dos dois. Porque eu participei, aí eu lembro, né? Que a gente... Legal foi o que eu participei. Começou a decair aí, né? Começou a decair quando o Rafael começou a gravar. Aí eu conversei com o Thiago, aí o Thiago falou, beleza, tal. Aí nós marcamos uma vez de gravar um podcast, né? E aí, nessa gente que vai marcar um podcast, eu acabei conhecendo. Aí eu lembro que o Diogo falou assim, tinha um projeto tal de fazer um RPG e tudo mais. E aí, depois do RPG de mesa, cara, foi só sucesso. Verdade, mano. Tipo, a amizade nossa. Cara, a gente fala, a gente antes de criar a Tribe RPG, né? Que tem poucos meses de criação dela, a gente jogou uma campanha inteira na Galactic Swan de RPG. Logo depois que a gente gravou com vocês. Foi tipo. Umas três semanas depois, né? Eu acho, e a gente já tava começando a gravar os RPGs. Isso foi bem legal, porque a gente tava procurando uma turma pra jogar RPG de mesa, né? Eu lembro, foi bem por acaso, assim, né? Que a gente tava conversando, acho que não tinha nada a ver com RPG. É, mesmo, a gente tava de séries, de filme, alguma coisa assim. Eu falei, pô, eu queria experimentar jogar RPG. Foi tipo um negócio assim. Foi bem assim mesmo. A gente já tinha tentado jogar antes, mas não tinha dado certo, né? Por causa da turma pra jogar. E a gente conheceu vocês e aí deu certo, mano. E uma pergunta que eu queria fazer agora pro Giovanni. Nicolas, se você quiser falar, pode ficar à vontade, tá, meu querido? Tá aí, você quer cortar uns outros, né, Henrique? Aí não dá, né, velho? Não, mas o Nicolas tá ali, né? Ó, Nicolas, se quiser falar, pode falar, tá, meu querido? Pode criticar o âncora aí. Pode criticar o âncora, pode ficar à vontade. Mas eu queria fazer uma pergunta agora. Pode falar. Ó, cortou de novo, mano. Cara, tipo Faustão, velho. Ô, louco, meu, rapaz. O que você acha de RPG? Eu só ia comentar, Giovanni, que quando eu cheguei lá no litoral, eu pegava um ônibus pra ir pra universidade, né? E daí tinha um cara que me convidou pra jogar, pra participar de uma mesa de RPG. Só que eu fiquei 2 semanas lá e daí não deu tempo. Mas é isso aí, pode prosseguir aí. Cara, o RPG tem esse negócio, né? Uma vez que você começa... Você não consegue parar, né? Exatamente. E também tem um negócio que você criou compromisso com o grupo, né? Que você iniciou. Então, exatamente. Foi o que ele falou. Também trouxe uma chave, né? Me convidaram pra jogar RPG de mesa, cheguei lá, os caras fumando maconha. Pensei que ia faltar alguma coisa assim. Não. Ué, pra entrar no personagem, pô. Entrar no personagem. Então. Não, porque o FPR ali do FPR, né? Sabe que tem sempre uns nóia lá, né? Mas tudo bem. Polêmica, tem os nóia na um nóia não. Tem mais de um nóia lá. Um não, porra. Quantos nóia tem na FPR, Nicolas? Agora é. Contando com o Henrique, obviamente, né? Contando comigo, claro. Ih, cara, não sei. Pouco tempo, né, que eu fiquei lá. Mas o pessoal que eu tenho conhecido assim é. São bons de papo, né? É sempre muito bom conversar com eles. Amigos, amigas, colegas, enfim, professores também, né? Então eu tenho um diálogo muito próximo com os professores de lá, porque eu participo de uma comissão de reestruturação do litoral. Então, assim, não tive contato com os Zé Droguinhas, né? Também você tá contando, né, velho? Você vê que o cara fez curso de RP, né? Olha só, o cara desviou da pergunta e saiu bem dela. Outro nível, que o Machado ia falar assim, ó, participei do negócio do Kras lá, pra tirar os jovens das drogas. E... É o progresso. É a solução. Mas agora eu quero perguntar uma coisa pro Giovanni, eu sempre tinha uma dúvida. Giovanni, qual o podcast que você menos gostou de gravar? O Rafael, certeza. Não, o Rafael foi legal. Que bom. Qual que você menos gostou? Cara, qual que eu menos gostei? Todo mundo participa. Pode falar. Cara. Eu tenho o meu, eu vou falar o meu também. O Giovanni já sabe qual que é. Então acho que provavelmente vai ser o mesmo. É melhor você falar qual que era nós, velho. Foi com o episódio, acho que de rap, eu acho. Não porque não gostei do cara e tal, tipo, não, né, não tem nada a ver isso, mas é que, tipo, realmente o menino, ele tava meio contraído, né, então é... Meio tímido, né? É, daí foi um negócio tipo, que complicou de gravar, entendeu? Mas não é que, tipo, não gostei dele. Entendo. Na verdade, o meu pior, eu vou te falar qual que foi. Não, e não foi do Machado, se você estiver pensando. Foi o pedido de namoro. Foi o pedido de namoro. Ah, cara, mas é que aí tem carga emocional, né? Pô? Não, não tem carga emocional. Não, não, não, não, não. Não é por carga emocional. Eu vou contar por que não é. Você sabe por quê, cara? Que gado. Olha, mano, o corte. Corte. Eu vou cortar bem essa parte. Sabe por quê? Porque foi o seguinte, a gente tinha combinado que no não, dia... Não, corta o quê, mano? Deixa tudo. Não tem que falar tudo? Não, que pode deixar tudo. Dessa? Não, vou cortar. Deixa o cara falar, Thiago. É que ele falou... vou te mutar aí, mano. É que assim, não vou cortar. Não, é assim, ó, pessoal. É que, tipo, eu sempre faço um cortezinho, tipo, da melhor parte, que eu acho que a parte que foi, tipo, que chama atenção. Então eu sempre posto nos meus stories, nos stories. Do Gimito. E digo, esse vai ser o corte que eu vou colocar lá, entendeu? Então foi o seguinte... Eu prometi pra ela que no dia, a gente já tinha combinado, então no dia 29, dia do aniversário dela, eu ia pedir ela em namoro. E no dia 29, a gente foi gravar um podcast, o Vani falou assim, ah, cara, queria fazer uns negócios falando sobre São José e tudo mais. E eu lembro que o bot do Discord não tava dando certo, né, Giovanni? É, aquele dia ele tava... Ele começava a gravar, daí tipo, ficava um minuto, dois minutos e caía. Ele tava prevendo. Não tava dando certo. É, não tava dando certo. Aí o Giovanni falou, putz, o que, que nós vamos falar? Já era 10 horas. Eu falei, ah, deixa eu pedir ela em namoro. Ele falou, então vai ser isso mesmo. Só que foi o negócio, foi o seguinte, beleza, oi, tudo que ele pedia você em namoro. Só que a gente começou a conversar, em vez de pedir a menina em namoro. Eu pedi ela em namoro nos dois primeiros minutos. Aí pediu ela em namoro, pediu eu em namoro. É, exatamente. Não, e aí o Giovanni me pega o podcast. Eita! Pediu em namoro, pô? Não. E aí o Giovanni me pega o podcast e começa a contar uma história do caminhão de lixo da casa dele, que até você canta, reciclamos, que é a musiquinha lá que você canta lá. Como é que é, Giovanni? Bacana, ó. Deixa eu ajeitar aqui como a voz, porque tem que falar pra ela digna, né? Canta a musiquinha do lixo, canta essa musiquinha do lixo. Você separa, nós reciclamos e juntos construímos um novo lugar. E aí entrava tipo num loop, assim, entendeu? Dessas frases. O caminhão de lixo tinha essa música? O caminhão de lixo de São José tinha essa música. Era na época que tava começando o caminhão de reciclável. Ah, o caminhão de lixo, né? Nossa, é velho, hein, cara? Nossa, faz tempo, hein? Não, esse aí foi o quê? Acho que uns 2012? 2013? É, por aí, mais ou menos. É, tinha esse caminhão de lixo, então ele começou a contar... Porque, tipo assim, a gente esqueceu totalmente do objetivo do podcast, porque a gente começou a conversar. A época era ainda eu e ele, sem convidado. E aí, o que que aconteceu? Tá, chegou a meia-noite, eu mandei o podcast pra ela. Postei a meia-noite, mandei o link assim pra ela, tal, de aniversário dela, de menino namoro. Pá, mandei o podcast. Aí ela demorou uns 20 minutos pra ouvir, daqui a pouco ela fala, ai amor, eu aceito. Aí não, ela falou não. Ah. Ela falou, ai amor, eu escutei com a minha família inteira. Aí eu falei, meu Deus. E aí não acabou por aí. Aí beleza, aí a gente foi no Lelis Tratoria, sabe o Lelis Tratoria? De comida, sei. Assim, tem a propagandinha na TV. Beleza, a gente foi no Lelis Tratoria comer, no dia seguinte a gente foi conhecer a família dela. Tipo, ela me levou pra conhecer os avós, toda a família. Nossa, deu a família inteira, assim, pra me conhecer. E aí eu vi cara importante, né? Fizeram, colocaram o podcast pra família inteira, tipo, ouvir. Aí tava lá, almoçando e tal, a família inteira, caramba, tem umas 20 pessoas, aí começou o Giovanni, nós reciclamos. Eu falei, não é possível, cara. Eu não sabia onde enfiar minha cara, velho. Eu falei, não, eu odeio. Por que que eu fui fazer isso, cara? Não, caramba, e aí depois, cara, sorte que depois que terminou, não fazia mais sentido, eu deletei o podcast, né? Porque eu falei, não vou ficar sem aqui. Né? Mas é dessa podcast. Não... Vergonha. Não, e pior que ele cantou, a mulher falou assim, nossa, mas o que que isso tem a ver com... Não, tem nada a ver, mano. Tem nada a ver. E ela tá não, pior certo, que a gente começou a conversar e eu não vamos tirar a razão falar, dela. Né? Era tipo, a gente queria gravar uma parada aí, tipo, tá, aí beleza, aí comecei pá ali e tudo. Aí tá, comecei a conversar ali com ele, com o Giovanni, e a gente começou a conversar literalmente, esquecemos tal. Porque, tipo, eu pedi ela, beleza, pedi, o que vamos fazer? Vamos conversar. Aí nós começamos a conversar, ele começou a falar das coisas, aí ele falou do negócio do caminhão do lixo, cara. Mas eu lembro do Giovanni, aí o Giovanni, nossa, esse cara. Aí eu falei, a família inteira ouvindo aquela música, ela falei, cara. Não, mas, cara, isso é comum mesmo, velho, tá falando um assunto. E do nada, mano, vai pro outro, depois de meia hora você percebe, velho. É verdade, mano. O Thiago é mestre em fazer isso, velho. É, velho. Tipo... Mano, a gente começa, velho, e do nada a gente brisa, tá... velho. Pô, é, a gente começa a fazer nada a ver. Teve um dia que teve que cortar, mano, é uns de 30 minutos, mano. Nós conversando, a gente tava falando negócio nada a ver do episódio, a gente começou falando do episódio, a gente ficou uma meia hora depois... de uma parada nada a ver com nada. Não, é. E a gente voltou depois, eu falei, mano, o que tá acontecendo, velho? Mas é normal, velho. É, como que a conversa vai? Se fica, a conversa foi boa, né? Foi levando a vários caminhos. É, então. É, bom, eu vou... É, quem que eu vou querer chamar agora? Vamos pegar o Rafael de novo. Rafael, quem tá na lista? Aí, fala aí. Eita! Rafael. Eu peguei três. Ih, Rafael. Não vou nem falar. Então, fala de você, Thiago. Conta pra gente. Como que foi sua semana? Como que foi sua semana? Fala aí. Minha semana foi boa, mano. Você vê que o cara, olha, tá. O que você acha da crise migratória que acontece no mundo e afeta? Acontece. Mas já que chegou aquela parte lá, mano, do surubão? Chegou, bora. Eu tenho uma pergunta pro Thiago fazer, uma pergunta bem séria. Thiago. Eita, nós. Caramba, Thiago, eu não consegui pra responder. Pergunta séria, cara. Por que você é assim? Essa é a pergunta. É um pouquinho sério, Thiago. Ele quer do beijo quando ele é bebê. Você trabalha? Como é o seu trabalho? Não dá. O cara fica toda vez que eu pergunto. Como que você trabalha, velho? O cara já tá morto, mano. Do que você trabalha, Thiago? Até hoje, cara. O que é? Trabalha na noite. Já te disse, mano. Eu faço uns bicos. Faço uns bicos pro meu pai. E agora eu tô entrando. Agora tô entrando, mano. Traduz pra eles, mano. Eles sabem, né? Não é possível. E agora, mano, tô entrando no ramo de investimento, entendeu? Ramo de investimento. São diamantes mercado nível 5? O Ivo não tá aqui pra gravar. Se tivesse aqui, ia ser legal. Mas o Ivo, já pode chamar ele de faraó, já. Já. Faraó. Só chega carregado nos lugares, né? Porque, tipo... Egípcio tá com inveja dele já de tanta pirâmide. Não, pirâmide não. Porque, tipo assim, eu sempre curti, mano, internet, pá, quero trabalhar pela internet. Comecei no marketing digital, fiquei um tempo, mano, não deu muito certo. Aí agora eu quero mexer mais com criptomoedas, sabe? Investimento. Trabalho online. Mas eu não sabia também, né, Rafael? Por isso que você comanda lá os negócios do Galaxy One, você fala, o Thiago manja pra caralho do Instagram. Ah, agora tá explicado, se manja com marketing digital, agora entendi. De rede social, velho. Marketing, tudo, mano. É tudo Thiagão, velho. Legal, gostei, agora ganhou meu respeito. Oi, pode falar. A única coisa que o Diogo faz no Galaxy One, mano, na trave, é apertar o botãozinho pra gravar, mano. Calma aí, pessoal, agora vamos falar tudo sério. Também não é assim, né, velho? Não é assim também, o Diogo também tem uma causa muito importante, tá? É, pô, faz a intro. Apertar o botão é difícil, tá? Colocar pra gravar não é fácil. Eu não recebo mérito, né? O mérito nesse... Não, é a verdade, né, velho? Tô brincando, mano. O Diogo faz mais trabalho que eu, velho. Edita. Ele não consegue nem apresentar. Pelo amor de Deus, mano. Eu cuido mais da parte técnica, assim, né? Edição, criar arte. Muito bem, cara. E muito bem. Meus parabéns. Assim. Não, o Diogo manda bem. O Diogo, as edições dos RPG de mesa do Diogo são muito bons. Eu também curto bastante. Parabéns, cara. Virou uma rodada de chupação de bola dos outros? Quero falar mal das pessoas. Giovanni, esse brocha, chato pra caralho. Vou iniciar, mano. Vou iniciar falando mal, velho. Fala mal do Giovanni? Fala mal do Giovanni é fácil. Um canalha a vida inteira. Nunca me pagou um rango no McDonald's. Nossa. Que amigo é esse, hein? Aí, vamos tocar o cara. Rafael, né? Ah, lá vem o ditador. Vamos tal o Best friend ever. Não, o ditador aí é o Diogo, né, mano? Ontem foi difícil, cara. Ué, eu tô embotando a minha, velho. Espiçou, mano, umas 5 vezes, velho. Embora do grupo, cara. Não, lamentável ontem, velho. Tentando começar a gravar o negócio. Toda vez que eu ia falar, os caras vinham e me cortavam. Toda vez, mano. Com, mano, uns 15 minutos nessa, velho. Diogo, pera aí. Vai melhorar. Você vai passando por verdade, a voz da uma engrossada. Das pessoas te ouvem. Você tem que ficar com a voz mais grossa, assim. Sete anos aí, velho, relaxa. Ele chegou pra gravar, ele falou, e aí, galera, agora nós vamos gravar, tá ligado? Muito bom. Aquela desafinação do caralho. Ele foi beber uma água, né, e parou. Voltou normal, né? Olha, vai comer assim, deixa eu tomar uma água. Agora voltou, agora tá boa. Também quero fazer um convite pro nosso Machado pra ele baixar o Splitgate e jogar com a gente, né, também. O Machado seria um baita companheiro lá de Splitgate lá, né, Machado? Jogar um softball lá com a gente no... Porque a gente tem um grupinho, né, Machado, de jogar de videogame, cara, e tal, né? Que a gente sempre joga, né? É verdade, pode adicionar o Machado. Baixa em games, é muito mais legal. Ah, então, fala em games, essa merda aí, mano, esse BF falsificado, na cara dura. Acha que é bom, Giovanni? Que palhaçada é essa, cara? Qual? O Enstead lá? É, aquela merda. Enstead é bom pra caralho. Eu pensei em baixar era uma coisa, eu fui ver a outra, mano. Uma merda, parceiro, uma merda. Acho que é vida. É igual Battlefield, é igual Call of Duty, o cara vai dar tiro com a arma e vai sair... Não, isso é verdade, esse jogo é muito mais realista nesse ponto. Mas ele, mano, ele trava pra caramba, ele é todo estranho, aí tem uns negócios... Não me deixa travar! Ô, Diogo, não me deixa travar, você tem um PCzinho da Xuxa que não roda nada? Não, é isso, não é isso. 1 GB de RAM, são jogos 50 MB de memória... Mal otimizados, velho, que aí não roda PC. Não tem como, Mas como. É isso é verdade, tecnicamente... O que os caras jogam em console, velho, é diferente. Ele tem futuro. É que assim, pra PC, a parada de mal otimizado pega muito, velho. Sim, né? Quer dizer, né? O que acontece? Vocês vão... O Diogo, ele vai ficar mais velho e vai entender o que a gente tá falando. Nossa. Se começar a crescer pelo no peito, daí ele vai ter. Nossa. Cara, depois de um tempo, o Gabriel sabe, porque assim, a maior parte do Warzone que a gente jogou tava junto, né? Exatamente. Chegou um momento... Que não dava mais pra jogar aquilo, entende? Era muita loucura. Né, mano? Tem que entender isso também, né? Você não clica, né, mano? Pessoal, a gente comprava o passe de batalha sendo free to play, pra você ver o tanto que a gente jogava. É, mano, para. A gente vai ter agora mais um convidado, ele falou que vai entrar aqui agora, daqui a alguns instantes. Vai ter vaia pra ele. Pode pegar uma ripa pra dar nas costas? Ele vai chegar atrasado, vai ter que ajoelhar, a regra é clara. Não, pera aí, ajoelhar pra fazer o quê? Pera aí, eu não aceito essa ajoelhada não. Pera aí, se você tá se sentindo sozinho, isolado, eu vou fazer o seguinte pra sacanear aí. Eu tinha pegado, ó, pra o pessoal saber, eu tinha preparado a pergunta mais pica pro Thiago. Rapaz, crise na cara. Aí eu vou trocar e vou colocar pro Ivo. Não vou perguntar mais pro Thiago. Agora eu fiquei curioso. Eu falei pro cara ontem, o negócio começa às 9h30. Ele falou, não, antes eu já tô lá. Olha, ele falou que vai ter que instalar o Discord, então vamos continuar sem ele. Primeiro eu vou comprar o celular, depois eu instalo o Discord. Eu vou ligar lá no Oi pra instalar a internet aqui em casa. Vai. Mano, que é isso, velho? Que falta de respeito aqui, logo gemito, cara. Não dá, velho. Que é isso? Que tem até uma canequinha. Cara, os caras acham que estão na Galaxy, pô, que faz qualquer coisa. Ah, não, eu não vi. Aquele bordel lá, não é aquele bordel lá, não. Então você percebe que o Giovanni é host de um podcast, é porque... Que isso, caramba. Isso eu admito. Isso aqui tá a decadência do caralho também. Janela caída, não tem fronha na cama. Tá uma bosta. Vocês não têm garbo suficiente pra compreender o quão elegante é o Gmido. Giovanni, que isso. É, Giovanni leva aquela frase, eu entendo a inferioridade do mundo perante a minha capacidade. Ele leva essa porra tatuada no braço. Não, pé da letra, né? Pé da letra, não, safado. Ai, mano. Mas vai entrar o Ivo pra não dar uma surra dele? Ele disse, que vai, ele disse que tá sem memória só, mas disse que vai entrar pro Pulsar da Irmã. Vamos esperar. Não, vamos ver, mas se ele, vamos continuar conversando. Se ele entrar, ele entrou. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre porno. Ele falou, antes eu tô, antes, ele falou, antes eu tô lá. Ele disse isso pra mim, e o cara faz uma dessa. Ouvi falar que o Henrique, ele é sommelier, né? Desse assunto. Do que? De pornô? Ele já ele platinou os X-vídeos. Pera aí, vamos falar com quem tá na etapa de fazer isso, Diogo. Você joga na idade. Descabelar o palhaço. Fala aí. Mano, vocês acham que eu tenho quantos anos? Só pra saber assim mesmo, assim, na, de verdade, assim, né? 12. 12, né? Tá bom. Eu jogava uns 13. Ô, Diogo. Diogo, já tá saindo a maisena já? Já tá saindo um pouquinho da maisena? Eu acho impressionante que eu sou o mais novo aqui, mas a quinta série reina em vocês, mano. Eu acho impressionante. Falou adulto. Falou empresário. Eu acho impressionante. Homem de negócios. Pelo amor de Deus, mano. Não, ficou triste, ele ficou... Foi o host. É que ele foi na guia do X-Videos pra ver o top 5 dele lá. Dele. Opa! Fala aí, qual é o seu top 5? Okay. Qual a melhor atriz? Desculpa, repete de novo que cortou aqui pra mim. Top 5. A melhor atriz. O seu top 5. É, melhor atriz porno. Pra você, assim, que você bate o olho e fala: caralho. A primeira atriz pornô que eu mais gosto é a Riley Reid. Foda pra caralho. Olha só. Riley Reid é top. Cara, os caras estão vendo isso, né? Todo mundo já teve uma época. Quem é o mais velho daqui? Quem é o mais velho aqui? Mais velho de idade, quero saber. Quem é o mais 23. Tá, quem é mais velho que isso? Mais velho que isso, tem alguém? Quem pegou fita cassete? Eu não acompanho, velho. Tá, vai lá, Giovanni, vai lá, deixa o garotão. Fala aí. Começa. Mas não pode falar as famosas, mano, porque eu não manjo muito desse universo também. Eu vou pro retrô, eu diria que é o Kid Bengala. O negócio é bruto ali. Quem é o próximo? Ih, rapaz, Nicolas, diga, sua atriz pornô. Ou a Kate? Nicolas Cage entrou? Caramba! Sou seu fã. O cara entrou no momento certo. Então. Tá, vamos lá, pessoal. Vamos lá, Ivo, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo sim. Tá, então vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. Bate nele! Bate dele! Viado! Nossa, o cara entrou atrasado. Tá bebendo a boca. Esse não é o homem. Volta de gameplays, calma aí, porra. Vamos lá. E aí, Ivo, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tudo bom, e vocês? Depois da salva de vaias. Ele pega e fala, como é que você tá? Tudo bem? Pô, o cara chegou atrasado. Falei pro cara, 9h30, o cara entrou atrasado. Não creio nisso. Pouco, né, mano? Não, eu falei, a pior pergunta capiciosa vai ficar pra você, Ivo, agora. Não ia ficar pro Thiago, mas agora vai ficar pra você. Pegar com uma bomba já. Bom, mas já que você tá aqui, a gente tá falando sobre as 5 melhores atrizes pornô. Qual que é a sua? Não, cada um só. Não, cada um. É que o Henrique, eu falei com o Henrique 5, porque o cara é especialista, platinou o X-Video Pornhub. Pra nós, uma só. Nós é, uma só casual? É. Vai lá, Ivo, manda aí. Favorita, cara, vocês me falaram, a primeira que veio o nome foi a Angelima. Olha só, o cara é brasileira. Valoriza a produção nacional. É brasileiro. E você, Nicolas? Qual que é do Nicolas? Eu quero ver as duas vocês agora. A minha é Riley Reid. Tem que falar um pouco dela. Deixa o Nicolas falar, pessoal. Qual que é a sua melhor, Nicolas? Olha, cara, eu me sinto um pouco desconfortável de falar. Não, mas sobre atrizes pornôs, porque na verdade eu de fato não conheço mesmo. É, fala famosa, mano. Mas eu queria falar que na verdade eu tenho um top 7 atrizes mais bonitas que eu conheço, que eu já vi atuar. É o cara, é um cavalheiro, né? Um gento, mano. Então, qual que é a top 1? Que bela dama. Então, na verdade, a top 1, na verdade, ela não é uma atriz, ela é uma cantora, que é a minha cantora favorita, que é a Becky Hill, Rebecca Clare Hill. E daí ela segue aqui uma sequência da Olivia Cooke, Florença Pugh, Margot Robbie, né, a Keira Knightley, a Michelle Rodrigues e a Danielle Panabaker. Essa olha essa seria... aí, rapaz, essa eu conheço, essa aí, rapaz. Mas então essa lista... É a Valeria, as meninas que tu quer dar um cutuco? Vale também, pro memória? São atrizes que eu admiro, assim, são cantoras. Ah, então você... Ah, entendi. Eu admiro. Ele não tem esses desejos animais. Ele não é lascivo, é amor. Namorado do lado, galera. Não, é paixão. Admiração. Admiração. Pelo talento. Admiração, né? Grande talento. grande. O homem tá olhando. Talento. Não, não é em ordem, cara? Ah, é, vai. É, qual é a ordem, né, amigo? Vai, Thiago, qual que é a sua? Fala aí. Mano, assim, cara, já que, né, eu não tô muito entre esse mundo, né, cara, eu ia falar, né, da Gina Valentina. A Gina Valentina é boa, velho. Pô, rapaz, você já viu uma foto uma vez, tá louco. É boa. Aquele ali é muita areia pro meu, pra minha carretinha, não dá não. Fica, aquele tipo de pessoa que você fica intimidado só de estar na presença. É, não dura nem duas. Acabou. Eita. Só olhou no olho e já foi, já acabou. Já foi. O moleque já vai no banheiro trocar cueca, já é uma loucura. E você, Gabriel, qual que é a sua? Ah, vou seguir meu companheiro Giovanni, vou falar de um homem. Não que eu assista os homens. Não, todo mundo aqui assiste, porque o homem tá no meio, né? Ninguém pode tirar essa. Mas o Giovanni falou... Pode assistir às vezes. O Giovanni falou do Kid Bengala, vamos trazer o nosso querido deputado Frota. Caramba, o Frota é embaçado, né, velho? O cara, já viu o pau do Frota? Três cores? Vermelho, amarelo, moreno, napolitano, saca? Trabu? O negócio é um absurdo. Eu nunca reparei, não. Nunca fiquei reparando, não. Nunca? Não, que negócio é um absurdo. Que... Você, é porque você não tem noção da importância que ele tem para a sociedade brasileira, como deputado. Agora ele prendeu. Ele levou o Gabigol no pau. Perdeu o Gabigol no pau. Gabigol tava meio manquinho no outro dia assim e falaram que o Frota deu um trato nele. É, mas falando sério, minha atriz pornô, porra, Lex Luna. Tantas, né? Lex Luna. Ah, é, boa. É, conhece, né, safado? Eu sou um líder, né, velho? Eu sou um líder, né? Não, eu gosto, eu não vou dizer, eu gosto, cara. Se vocês estão mentindo se falar que não gosta. O Diogo tá mentindo. Não, o Diogo é uma mentirosa aqui, né, velho? Alguém falou da Gretchen? Não, falei que cara, não. Banho, mano. Na Gretchen não, pornô geriátrico não, caralho. Na nossa época já tinha passado, entendeu? Já... Não, Gretchen não, cara. Tá, agora pela Gretchen, ordem né? É o Rafael. Qual que é o seu, Rafael? Rafinha mal. Eita. Ah, mano, tem a minha Kardashian, né? Que ela é da hora. A minha Kardashian? Minha Kardashian, minha Kardashian, o quê? Minha Kardashian, criança da minha, agora mano. Eu não lembro o nome, cara, mas é uma TikToker da hora, mano. Eu recomendo, entendeu? Eu recomendo. Tá. Da hora, da pesquisar, velho. Vai, eu não lembro o nome, cara. Não lembro o nome. Eu posso ir mandando pro PV, então. Beleza, beleza. Ih, rapaz, essa meia-noite os dois na cal, câmera ligada. Isso aí é seu loucura. Só na broderagem. Só no olho no olho. É, só no olho no olho que não rola amor. Lighting ding down. E você, Giovanni, qual que é agora? Se me falar Kratos, se você falar o gosto do Kratos. Ah, mas fala a verdade. Quem que não gosta? Até uma vozinha no teu ouvido. Conta outra, né, cara? Giovanni quer sempre dar uma escapada. Conta aí, qual que é? Nossa senhora. É, mas. Vai lá, Giovanni. Vamos lá. Vamos ver. Deixa eu pensar. Rita Cadillac. Rita Cadillac. É um dos clássicos brasileiros, né, pô, gente? Pode não. Né? É, pode não estar tá ainda nos top 3, mas tem a sua relevância histórica, pô. É verdade, né, cara? Tem que valorizar o serviço feito. Ela fundou isso tudo. Ela fundou a indústria pornô, né, velho? Chegou, era tudo mato, pô. Era tudo mato, literalmente, ela, literalmente. Pô, era tudo mato, tirou o mato tudo com aquela raba dela lá. Esse podcast vai ser mais 20, mais 18 essa bosta, não vai passar lugar nenhum. Ô Henrique. Vai derrubar a conta. Ô Henrique, você vai passar pra família também? Esse podcast? Você já vai tocar no almoço de domingo. É, rapaz, vai aparecer eu falando lá, o Giovanni falando de Bengala e do Frota, vai? É coisas ótimas. Bom, mas a gente agora vai aproveitar um pouquinho que o Ivan entrou por último aqui, pra gente aproveitar o tempo do nosso querido Trader aqui. Trader, Ivan Maranho, o Lobo de Wall Street brasileiro. Que isso? Vale. O Thiago aqui quer começar a investir também na bolsa, cara. Que dica você dá pro Thiago? É, o mesmo de sempre, cara. Comece com o dinheiro que você está disposto a perder e invista em grandes empresas. Estude sempre as empresas para você saber onde está colocando seu capital. De preferência, uma equipe qualificada, porque as pessoas queiram não fazem uma puta diferença numa gestão. E te digo dois setores para iniciante: elétricas e bancos. Bancos, você vê eles rodando a economia aí desde sei lá quando. E elétrica, cara, pergunto pra vocês, alguém aqui consegue ficar 2 dias sem energia elétrica? Realmente. É meio por aí. O Henrique fica louco sem pornô, então. É que nem que o caso... sem internet, né? É que nem o caso lá do Facebook, Instagram e WhatsApp, né, velho? O mundo parou, né, sem essas três, né? Exatamente. E também, se você quiser começar por essas daí, também tem como. No Brasil, a gente tem os BDR. Passou, né? Você pode fazer uma conta numa corretora dos Estados Unidos e mandar dinheiro pra lá. Só que isso é um pouquinho mais complexo. Aqui no Brasil é mais fácil. Caso eu tenho uma dica muito melhor. Você investe, cara? Eu tenho uma dica muito melhor. Você investe, o Giovanni? Você investe, Giovanni? Óbvio, pô. Eu vou até te contar qual é a minha estratégia. Ó. Você tem que ver alguma empresa que ela te ofereça não só investimento, ela te ofereça uma seita, entendeu? Você tem que ser assim, tipo, tem que chegar no negócio dos caras, tem que parecer tipo uma seita, um culto, sabe? Chegar assim, a pessoa, vamos lá! E aí o cara chega lá, um palestrante, sabe? E não adianta ver com esses negocinhos de não, você tem que ir com cuidado, isso é besteira, tá? Não, não existe isso aí. Pode ir lá, já pode botar 20k no negócio, que é certeza, sabe? Porque quanto mais você investe, mais você ganha. Né? É, realmente, né? É. E se o cara vier com menos que 3% por dia, nem adianta. Vai comer McDonald's, sabe? 70, 50, né, mano? É, pô, você tem que mirar pra cima. Não pode ser pequeno na hora de investir. Foco é o topo, né, velho? Foco é o topo, né? É, caralho, fazer uma casa de apostas de briga de galo. Aí, se você fala assim, mas pô, eu quero conhecer essa empresa, mas daí você não acha nada dela... Aí que você tem que investir mesmo, porque daí, tipo, você tem menos concorrência, entendeu? Então a chance de lucro é muito maior. Mas, cara, você tá assistindo muito muito filme, cara. Acho que não é assim mesmo, não. Eu tenho um método de investimento melhor, viu? Eu tenho na um boca, melhor. Né? Na boca, né? Não. Esse também, tem esse também, né? Acho que, né? Até o trading aí vai concordar comigo até, ó. Que é o seguinte. Que, mano, você sabe que é o momento de investir quando o carro bate, um carro, né? Bate na sua frente. Aí você vai fazer o seguinte, mano. Você só vai anotar a placa do cara e vai jogar 50 conto naquele número no bicho, cara. Entendeu? Esse é o melhor investimento que tem, gente. Você tem que fazer isso. Se você for atropelado, fraude no DPVAT também dá. Se for atropelado, melhor ainda, então, se for atropelado. Exatamente, que aí você vai ganhar a sorte de ganhar no bicho e a sorte ainda vai ser indenizado. Você vai ser indenizado. Ah, beleza. Entendeu? Esse é o melhor investimento que tem. Dentro dos três, velho, acho que do Rafael é mais concreto, né, velho? Mas é, do Rafael é mais forte, concreto, né? Mesmo, é verdade. Exatamente. Ah, ó, esse, porque você acha que o nome do jogo é jogo do azar? Na verdade. É jogo do azar? Mas jogo do bicho? Não, sabe por que a maioria das pessoas falam que isso é um jogo do azar, né? Esses jogos é do azar. Porque o azar de outra pessoa é a sua sorte, entendeu? Você tem que abraçar esse pensamento, cara. Exatamente. É o mindset. Nota, exatamente. Você tem que pensar, então, esse é jogo da sorte, entendeu? Você tem que pensar assim, tem que ter a mentalidade vencedora. Se você não tá confiante, vai lá pro seguro do DPVAT, entendeu? Se você tá com macaco, você joga. Se você bater na sua frente, você joga a placa. Mano, entendeu? O negócio é colocar em casa e apostar nesse site de pôquer aí, mandar a win com um par de eyes e é sucesso, gente. Isso é verdade também. Funciona isso aí. Não precisa nem ser par de eyes ainda, né? Pode ser de 10. Mano, se você jogar ali, você ganhou, entendeu? Tem que confiar. Importante confiar. O importante do pôquer é estar confiante, entendeu? Exatamente. É a tática mágica. Você nem sabe jogar. Eu só aperta o botãozinho do jogo ali, pronto, tá jogando. Você não precisa saber jogar de verdade. Não, aquele negócio dele. Mas, ó, já joguei pôquer com o Thiago e eu posso falar, mano. O Thiago não. Ele não ganharia dinheiro jogando pôquer, viu? Que isso, velho? Eu acho que não, você jogar. Você tá vendo que o jogo ali tem que se comportar no jogo de pôquer como o Thomas Shelby. Aí é sucesso. Mete o cigarrinho, o Peaky Blinder ali, aí já era. Frio calculista. Se você parecer frio calculista, a galera vai entregar pra você. Verdade, entendeu? Eu acho que eu vou começar a usar terno, boininhazinha, fumar. Tudo ali. Vou cigarro, um copo de whisky na mão. É, sempre um copo de whisky na mão. Só que menos que 8 carteiras por dia não vale, tá? Pra ser pick blinder é mínimo 8 carteiras. Exatamente. Pessoal, então eu tenho uma pergunta. Pessoal, esse é o Ivo, esse é o capaz que eu coloquei lá no grupo da jogatina também. Falei, convide ele pra jogar, que com certeza vai ser uma jogatina aí que vocês vão aprender muita coisa. Se aqui o cara já demorou uma hora, mas não quando convidar, né? Mas, pessoal, então agora chegou. Deixa eu apontar um negocinho. Esse podcast vai ser a maior loucura do mundo. É de pornô economia, cara. Aqui não tem lugar melhor que isso aqui. É. Pode continuar aí, o host. Host, o nosso querido host. Eu gostaria que você... O Machado, você falou alguma coisa? Sim, eu queria fazer uma pergunta pro senhor Ivo. Só pra finalizar, antes de passar pro próximo ponto. Tá ok. Então é o seguinte, o que se comenta, né, por parte dos especialistas, né, na parte dos investimentos, e eu cito alguns, né, como Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri, o próprio Thiago Nigro, né, o Primo Rico, eles sempre recomendam que se tenha uma reserva de emergência, que você se organize primeiramente nesse sentido, partindo de um investimento em renda fixa, né, primeiramente, dependendo do teu perfil. Se for um perfil mais conservador, tem essa possibilidade, mas se for mais arrojado, dá para partir para investimentos em fundos, né? Ou até mesmo em ações. Então, eu queria saber a tua visão, né, sobre isso especificamente, sobre a reserva de emergência, e também de que forma a reforma tributária vai afetar a divisão aí nas empresas, né, por parte dos dividendos. Opa, é isso aí, boa que eu pergunta. Saber. Muito boa pergunta, Thiago. Primeiramente, a questão da reserva de emergência, eu enxergo da seguinte maneira. Você precisa ter uma carteira de investimentos inversamente proporcional ao seu risco pessoa. Vou pegar, por exemplo, aqui um funcionário público. O cara tem a renda garantida, tranquila. Eu vejo que esse cara deve ter uma carteira totalmente agressiva. E o cara que trabalha, vamos dizer um empreendedor, por exemplo. Empreendedor, tipo, vamos pegar o Henrique aqui. O cara que edita vídeo ali, freelancer e tal. Ele tem uma rotina mais diferenciada. Eu vejo que, assim, você precisa trabalhar inversamente proporcional. O cara que tem a renda garantida, tranquilo, o cara pode fazer investimento agressivo. O cara que não tem essa, vamos dizer, essa tranquilidade financeira, ele precisa ir pelo caminho mais tranquilo, começar por uma renda fixa e tal. E já na questão da reforma tributária, vai mudar pelo seguinte, da seguinte maneira. As empresas que pagavam bastante dividendos, elas sofreram bastante nesse caso, mas o que elas vão fazer? Elas têm outras maneiras de beneficiar o acionista, como, por exemplo, fazer recompra, ou, na verdade, recompra é sim. Tem 10 milhões de ações da, sei lá, Banco do Brasil, por exemplo. O banco vai lá e compra, tira 1 milhão. Aí você aumenta a tua parte no capital da empresa. Eles compram e cancelam as ações. Tem outras maneiras ali de beneficiar o acionista. E também, em muitos casos ali, na redução da alíquota do IRPJ, as empresas vão lucrar mais. Mas assim, tem algumas que vão ser prejudicadas também. Mas é, faz parte do game. Não, conseguiu entender, Thiago? Consegui, mano, mas a pergunta era do Machado. Ah, tá. Cara, uma dúvida aí. Não, mas é interessante, eu compreendi, né, e penso nessa importância da ação das empresas a partir de agora, né, para poder dividir, para aumentar, né, essa divisão dos lucros, mesmo com o aumento da tributação, né? Sim. Cara, uma dúvida só antes de passar também pro próximo tema que surgiu aqui agora. Qual a dica que você daria para uma pessoa que quer investir, mas a curto e longo prazo, no médio e longo prazo, assim, sabe? De forma que não é mais segura, assim, possível. Tem alguma dica? O caminho mais fácil é você começar, mano. Tipo assim, mesmo que dá cara a tapa ali no mercado. E outra coisa, seguir pessoas que têm a pele em risco. Eu vou citar aqui, por exemplo, que eu acho que hoje no Brasil é o maior influencer nesse ramo, que é o Thiago Nigro. Ele tem uma carteira pública, ele fala o que faz, faz o que fala, seguir pessoas desse tipo. Ver as análises deles, por que ele entra num case, por que ele não entra em outro, por que ele vende tal ação. Ver o sentido da análise. E para longo prazo, cara, o mais certo seria uma análise fundamentalista, você analisar a margem da empresa, o PL dela, preço, lucro, o que ela faz, endividamento, quadro societário, as pessoas que trabalham na equipe, que queiram ou não, elas fazem uma puta de uma diferença, analisar o CEO, se é um cara ativo ou não, todas essas questões aí. Se é um ramo também, vamos pegar um exemplo aqui, um ramo perene. Por exemplo, eu vou pegar o petróleo. O petróleo algum dia vai acabar. Ninguém sabe quando, mas algum dia vai acabar os combustíveis fósseis. Já uma empresa que vende comida. Não, essa daí não vai acabar porque as pessoas precisam consumir, né? E essa demanda alimentícia. E buscar sempre assimetrias. Investimento onde você pode ganhar 10, 20, 100 vezes e perder só 100. Você sempre está assimétrico. Saquei. Valeu, mano. Valeu pela explicação. Mais alguma pergunta? Eu tenho até uma outra recomendação aí pro Diogo, em questão do Thiago Nigro, né? Que tem a Netflix dos investimentos. A Netflix dos investimentos, que é a Finclass, né? Que foi inaugurada por ele. Exatamente, exatamente. Lá eles têm uma base de... as pessoas que fazem a Finclass lá... Cara, tem o Howard Marks, que é um dos maiores gestores ali. O cara cuida de, tipo, bilhões de dólares, assim. O cara dá uma Finclass lá. Tem cara que é estrategista de opções, gerente de portfólio. O próprio Ben Schimol, que é o fundador do XP, tá lá também. Cara, tem de... Uhum. Pra todos os tipos de... tipos de investidores. O iniciante, o mais ou menos, o cara experiente. Você consegue agregar conhecimento de qualquer maneira lá. Já foi um merchazinho gratuito aqui. Exatamente. Bom, antes de prosseguir, só como eu tô contando o nosso querido... Nosso Zé Graça aqui, nosso querido Gabriel, tá colocando as fotos. Gabriel, aqui, né? Gabriel, engraçadão, cara. Hein? Não, o Gabriel, ele é... audiovisual exótico, né, velho? É diferente. Meu palhaçotes, o cara falando mó sério, mano. Não, é, mano. Falando mó sério, o cara fica fazendo graça aqui no chat, mas tudo bem. Primeiramente, antes de... Como contei, como todo mundo se conheceu, eu gostaria de contar como eu conheci o Ivo. O Ivo, literalmente, eu conheci ele na faculdade, tá? Eu fiquei mais próximo do Ivo. Economia? Não, a gente se formou em administração, a gente era na mesma turma. Se formamos juntos, fizemos nosso TCC juntos sobre o Recanto do Moura, até por sinal. O Ivo era meu colega e, claro, virou meu amigo com o tempo. A gente tinha nosso grupinho da faculdade. É que eu contei como todo mundo se conheceu aqui, né? Então, eu não acho justo, tem que contar também como eu conheci o Ivo. O Ivo, ele começou a investir desde que a gente teve aula com o professor Jorge Luiz Prado, um professor da... que era um professor que é dono de uma franquia da XP. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver vídeos dele. Ele é bem influencer, assim, esse professor. Um baita de um professor. Inclusive, o curso valeu só a aula desse cara, né? E, tipo, liderando, assim, melhor professor da turma. Gabriel, para com essa porra, velho. Amor à primeira vista. O que eu fazer, velho? Amor à primeira vista. Então, agora eu vou contar como é que eu conheci o Gabriel, então. Rapaz, aquela noite é acabou. Então, vamos lá. Vou explanar ele. Dubai. Era um dia ensolarado de 2004. Porra, pra trás, né? Colocou o ano. Não, mas é tá perto, né? Porque é mais ou menos isso. Não me lembro daquele 1980, dia. Não, fala a verdade, né? Não precisa mentir, Giovanni, essa idade. Cara. O suor escorria pelo meu rosto. Ih, rapaz, ela sentia a... breve brisa do verão. Não, era minha pica, no caso. Que isso, que cara deselegante. O quê? Se é pra falar merda, vamos falar bem feito. Cara deselegante. Pode continuar a história de amor, vai. Eu vou representando ela. Aí, né, cheguei na... Continua, o horizonte azulado, tal qual o Jade, mais raro. Nossa, oi, cara, daí tá demais. Claro. Ele se perdeu já na história, mano. Ele se perdeu. Ele não tá falando mais. Ele tá descrevendo o lugar. Isso. Não, exatamente. Ele se perdeu. Os cara acham que é assim, pô. Foi um dia bom, né, pra ele. Cara, é marcante, né? Melhor dica que... dele, pelo que eu tô entendendo. Como que eu vou contar como é que eu conheci o cara sem falar sobre o sentimento envolvido? Anos atrás, mano, o cara lindo, velho. Porra, que uma história tão linda e cheia de detalhes. Porra, o cara não me valoriza. Então... também agora eu vou. Agora eu vou ser curto e grosso também. Então. Ih, rapaz. Triste. Chegou. A minha mãe conhecia a avó dele. Aí ela chegou, foi na casa da avó dele. Aí, né, ele também mora na casa lá, né? Ainda mora. Aí foi aquele negócio. Eu sou criança, você também é criança. Então vamos ser criança junto, vamos brincar. Foi isso. É, rapaz. Ele é 2 anos mais velho que eu, então. Que história ruim, hein, velho? Não, lamentável. Eu já vi história ruim, mas essa. Foi a pior que eu já ouvi. Eu tava enfeitando, os caras me criticaram, pô. Você tá enfeitando, né? Verdade. Nasceu ontem, parceiro. Tá querendo falar coisas, Zé Pobre. O que é isso? O cara não conhece da vida e tal. Tá, acabou de sair maisena ainda, pô. Não tem nem pelo no peito. Tá querendo falar o quê? Bom, agora eu queria uma ajudinha do Gabriel aqui pra fazer a vinheta. Chegou a hora do nosso querido momento da Vai lá, vamos lá. Mamãe, capim, silêncio! Vamos lá, mais um momento capicioso. Vamos começar o nosso momento capicioso. Eu vou começar em ordem com o Diogo. Perguntinha capciosa pro Diogo. Vamos lá, Diogo. Vamos lá. Por que você não gosta da série O Justiceiro? Não tem explicação. Não tem explicação pra isso. Sério. Posso falar? Uma obra de arte, velho. Não pode. Ah, tá proibido falar mal de Ciro no Gimito. Não, é proibido. Não. Quita ele aí, velho. Filho da cola. Não, é passível de punição isso. Não, assim, é que é uma série que, tipo, a história é fraca e o... Não tem essa, tá mutado. Não tem essa. Aqui nós aceitamos apenas a opinião certa, que é a nossa. Não tem essa, vai falar mal de justiça. Aqui nesse servidor não se fala mal de justiceiro e de Friends, pô. Essa brincadeira... Olha, o cara escrevendo pelo chat, velho. Não, Diogo, pode falar aí, cara, pô. Olha aqui. Acho que ficou claro, né? Ficou claro. Eu tô te dando a chance de se redimir, falar que não é mentira. Pelo amor de Deus. É verdade, mano. Isso. Que você gosta disso. Agora só cresceu ódio. Só cresceu ódio nessa série. Eu já não gostava. Agora, mano. Não, mas assim, ela na história não me. O personagem. Ah, você tá pedindo. Não, você tá pedindo, né, pô? Eu tô dando a chance pro cara falar, não, mas veja bem, não é Henrique, que eu não gosto. Henrique, né? você vai deixar o cara tratar assim os convidados, velho? É, brincadeira. Não, tudo bem. Ele faz isso aí comigo, vou na casa dele, hein? É, brincadeira. Bom, eu vou com o Ivo, mas eu queria dizer uma coisa, eu fiquei com uma dó. Não deixou o cara falar. Não, beleza. Não realmente. Não quero mais. Não dá. Desculpa. O jovem ficou nervosinho. Não, o negócio é que a série não a história é fraca, o personagem não é muito cara. Tem umas cenas de luta legal? Tem. O personagem é da hora. Mas não é muito carismático, Não, carismático eu digo que é um personagem que você meio que se apega, assim, sabe? Fala a verdade, você não gosta porque ele não solta poderzinho, né? Não, nada a ver. A história, se ele tivesse uma capa e voasse, você ia achar uma maravilha. Mas eu gosto muito, mano, do Justiceiro, velho. Mas assim, o personagem é incrível, pra mim é um personagem muito bom, muito bem construído. Mas a história, eu não acho lá essas coisas, mas falar que o personagem... Eu já vi um histórico ruim da Netflix de série original, e aí só piorou, entendeu? É que o Justiceiro, ele sempre foi meio underground, né? Então a galera não usava muito ele. Normalmente o cara que fazia o roteiro, ele tava muito limitado, né? A primeira vez que eu ouvi falar do Justiceiro foi... É na série, nunca tinha ouvido falar nada antes disso. Nossa, o focinho dele já fez um sucesso. Seu ontem, não ouviu falar, né? Verdade. Não conhecia antes da série. O Justiceiro é antigo, mano. Não, mas é, né? A gente tem que também ter noção de que ele não tem 18 anos ainda, né? Ele nem podia conhecer. Ele é assustado. Eu vi aquele cara com um trabuco, falei, ih, rapaz. Vou matar todo mundo. Imagina, o objetivo do cara era tirar todos os bandidos da rua, mano. Tirar, não é que é tirar e mandar pra cadeia numa casa de refúgio. Fisicamente. Tirar a alma do cara, você quer dizer, né? Foi embora. Eu queria dar uma amenizada, né? A próxima pergunta é pro Ivo, só que eu vou deixar a pior pergunta pro Thiago mesmo. Não vou perguntar a pior pergunta. Não, vixe. Que absurdo, já velho. Já sabemos quem é que vai dar um servicinho hoje, hein? É que pro Ivo vai ser mais interessante essa outra pergunta que eu separei aqui. Mas é uma pergunta que, na verdade, eu não tenho que perguntar capcioso pro Ivo, porque o Ivo é um tipo de cara que não dá brecha pra dar uma coisinha capciosa. Mas eu vou fazer a pergunta aqui. Ivo, qual que é o segredo pra se tornar um homem de valor? Cara, para de cortar o Faustão. Qual que é o segredo pra... Ficou nervosinho. Mas nunca vai ser pra você, né, Thiago? O cara complica todo o meu trabalho depois da edição. Qual que é a pergunta? Qual que é a forma pra você? O cara também vai ser difícil, né, cara? Os eu falo exatamente o que eu falo, velho. O que falou ontem aí já foi a mesma coisa. Tudo bem. Ivo, como que faz pra ser um homem de valor? Diga. Como que faz pra ser um homem de valor? Cara, é uma boa pergunta. Mas assim, o que eu vejo é o seguinte, é você valorizar, cara. É, você valorizar que o negócio acontece. Você estudar, estudar, fazer um curso, fazer academia. Não ficar correndo atrás de todo mundo assim, cara. Você se valorizar que você, teoricamente, vira um homem de valor. Você não está disponível todo o tempo. Fazer seus afazeres, ter projetos. Ser saudável, sei lá. Mais ou menos por aí. Uma etiqueta com preço em você. É massa. Tá rindo, mano. Eu só pode tirar. Cara, nada, velho. Ande cheio de coins de ouro, carteira de bitcoins, você automaticamente vira um homem de valor. É, realmente. Tá certo, tá certo. É que o pessoal de casa não vai entender, mas nosso querido Gabriel tá querendo zoar aqui nas fotinhas. E tá querendo que a gente dê risada aqui. Mas a próxima pergunta. Cara, eu tô no celular, mano, eu não tô vendo nada disso. Não, é bom, mano. Não, é bom. Ele tá provocando aqui nas redes sociais. Ah, é um canal de texto, vai em geral o canal de texto, sabe? Ele não vai achar tão graça, tá graça, porque é na hora, sabe, mano? É, porque é na hora, ele fica postando. Mas enfim, eu vou falar agora com o Nicolas Machado. Pergunta capiciosa pro Nicolas Machado. Nicolas? Cara, manda lá. Prepara, vem a cabeluda. Não, mas pode ficar tranquila. Nicolas Machado, por acaso você tem gilete na sua casa? Nossa, cara, não, é uma boa pergunta. Sempre tá de barba, você sempre tá de barba aí na tua... Pô, você nunca tira a barba, cara. O que você tem? Você só gosta de barba? Essa era a pergunta. Inveja. Eu preciso... Pode falar. Não, então, eu preciso contextualizar, porque na verdade eu tive barba, né? Começou a nascer a barba desde muito cedo, né? Então, aos meus 14 anos eu já tinha um volume significativo. E o Diogo aí, ó. Pois é, cara. Tem uma batalha, velho. Tem uma batalha da barba. Às vezes a vida não é justa, né? Exatamente, Thiago. Exatamente, né? E tem até alguns amigos aqui que moram perto da minha casa e dizem: nossa, cara, não nasce de jeito nenhum e você tem um monte aí, não quer fazer um transplante, alguma coisa. Mas daí realmente não dá. Vem cá. Que cara deselegante. Não, totalmente, mano. O papo aqui. Esse âncora é complicado. Olha, eu vou falar um negócio. A gente tá aceitando currículo pra âncora aqui. Depois dessa. Desculpa, Nicolas. Pô, surgiu, eu tive que falar. Acabou escapando, foi mal. Desculpa. Não, tranquilo, cara. Mas daí o que que acontece, né? Eu usava quando eu era mais novo, mas hoje. Eu comprei recentemente uma maquininha da Mondial. Então, eu só utilizo essa marca. Da Mondial? Não, da Mondial. Olha, elegante, pô. Voltando, cara, já sabia, velho. E daí eu me utilizo somente dessa máquina. Eu até comprei ela pra evitar de ter que ir na barbearia. E eu só tenho ido na barbearia pra fazer, pra cortar o cabelo e fazer a sobrancelha. Só isso. Beleza, não, legal, cara, bacana, porque, tipo, você nunca tirou a barba, né, foi uma parada que eu sempre percebi em você, que sempre a barba sempre fez parte de você, né? Meu Deus, caso o catástrofe em casa. Ô, Machado, você consegue ver as postagens que o cara tá fazendo ali? Tá, meu Gabriel tá perdido, mano. Deixa eu ver, cara. O Gabriel tá olha no chat ali que ele tá com... Ele fica colocando fotinha, cara, pra todo mundo dar risada, entendeu? O Gabriel, ele tá... Mano, sem limites já, viu? Não, eu quero ver esse cara no RPG de mesa. Imagina, Thiago mestre. Thiago mestre, já vai ser. Alguém vai perder os dois braços. Digno de um ban. Ninguém comendo a minha bunda, tá valendo. Agora eu vou pro Rafael fazer a perguntinha capiciosa pro Rafael. Rafael. Eita! Pode falar. Vamos lá, Rafael. Por que que sempre nos últimos episódios do RPG tu decide tomar uns 30 xícaras de café, velho? É verdade. Falar pra você que eu percebo sempre, viu, mano? É sempre nos dois últimos. Ele tá dentro da xícara de café, um raio, fica aí, né? Na... É, porque, cara, cheirada, tá quietinho, velho. No último episódio, quando negaram, o cara decidiu que ele queria matar todo mundo no jogo. É, mano, fica doido, mano. Não, e nesse agora também, né, velho? O maluco, ele tá descontrolado, mano. Foi uma cena bonita. Passei o pescoço do outro no dente, mano. Olha spoiler, spoiler, olha spoiler. Né? Que isso, cara. Sim, tá mas Rafael, o que acontece? O que, que acontece no final do RPG? Não, é que assim, eu fico acumulando durante o RPG, entendeu? Tem certas cenas que eu vou querer, que acontece, dá vontade de bater em um de vocês, falar que, ah, eu bato em tal cara e mato o outro, mas eu vou lá, vou segurando, né? Porque eu sei que o Diogo, né, ele sempre faz essa historinha do herói, né? Coloca. Aí a gente tem que enfrentar muita coisa no final. E é essa hora que eu tenho desconto, entendeu? Verdade. O jogo é previsível, né? Beleza. Não, eu diria pra vocês uma coisa. Eu diria último episódio do pano, mas tudo já bem. Tá escrito. Entendeu? Já tá escrito o último episódio. E, mano. Eu diria, cara, só tem uma coisa que eu me arrependo no RPG do nos Contos de Alengar. Que é não ter ficado no campo de batalha pra matar os soldadinhos, cara. A única coisa que eu me arrependo. Aquele seria uma cena incrível, velho. Seria essa passar de razões cortando a cabeça dos outros, ia ser mas muito bom. Mas é o Diogo, né? O Diogo não, vocês que decidiram subir. Não, Diogo, foi uma cena que você descreveu realmente muito, muito estranha. É, muito mal. Você foi péssimo pra cara. Você induziu a gente. Quem sabe, né? Você nos induziu. É. Você foi esses jogos de mundo aberto, mas você é obrigado a seguir um caminho. É um jogo aberto que tem uma parede invisível. É, né? A parede te acerta lá em cima, entendeu? A seta assim, pipocando. Não. É sempre aberto pra fazer o que você quiser no mundo. Não, né? Não. Se você quisesse aí realmente pra fazer as paradas, vai cagar pro cara lá, né? Não, se você quiser, bom, aí tem consequências, né? Então tá certo. Próximo episódio, vamos escrotizar. É, exatamente. Bom, eu vou escrever na lista, mas tranquilo. Eu vou voltar pra primeira base. Cansei da jornada, vamos voltar pro início. Era uma dúvida que eu sempre tinha, porque o Rafael, ele sempre, tipo, ele sempre no episódio sempre fica, uau, né, tal, e no Coisa do Lengar, cara, tava... sabe, mano? É que ele entra maluco. No personagem, sabe, mano? No começo ele tá mais, a insanidade dele tá boa. Aí começa a passar o tempo, começa a ficar difícil, né? E que vai convivendo com vocês no grupo, né? Quando tá no final, tá maluco já. Convivendo. Exatamente. Eu tenho que confiar minha vida. Dá um taco que eu vi no fone quando a vez dele me guarda. Quando você vai vendo o cara de fone todo episódio, né, pô? Vai gerando. Não, vai criando um ódio assim, cara. O cara ainda fala cada merda ainda. Nossa, velho. Que isso? Como? Bom. Tá. Não se falar. Não, assim, o legal, cara, tipo, o Rafael é um cara que eu tenho muito carinho, tipo, o cara sempre tá jogando Xbox. Eu não tenho não, cara, não tenho nenhum, velho. Nossa, obrigado, não, Henrique, obrigado, nossa, o cara que joga comigo há mais de 3 anos, mano, nunca falou isso pra mim, mano, muito obrigado, Henrique, não, nossa, eu digo é, velho. Aí, faltou. Foi não trocado, precisa, mano. Cara. Se você quer... De verdade, eu sei quem sou. Exatamente. Não, mas agora você, o próximo mãe, aqui... Tirando, agora mano. Pra falar, mano. Também fica atrapalhando o cara aí, meu. Tá é muito chato, Thiago. Não, desculpa, desculpa. Pô, você é chatão, mano. É pro corte. Tá, agora o Gabriel, eu vou deixar ele escolher. Se você... Gabriel, eu fiz duas perguntinhas capciosas pra você, mas eu vou deixar você escolher. Se você quer a pior ou a menos pior. Faz as duas. Faz as duas, foda-se. Não dá? Ah, tá. Foda-se. Mas não, mas pior, qual né? Você quer? Você quer a pior ou menos? Cara, é que, tipo assim, a pior é uma coisa que pode mexer um pouco. Tipo, você fala, porra, cara, não pegou tão pesado assim e tal. Porra, você vai falar. O que é? Da parente meu que morreu. Faz o pior. Você vê que é muito ruim e não quiser sua mãe. Aí você corta e você faz a menos pior. Não, é sobre a mãe. Não, mas é algo muito pessoal. Mas é algo muito pessoal. O quê? Faz a pior. Aí se ele achar que é muito pesado, você faz a menos pior. Entendeu? Não, tem essa não, tem que escolher, não tem essa. Eu vou fazer a minha, então. Você prefere... Não, faz a tua não, Giovanni. Eu tenho que perguntar. É a minha bem mais tua. Fiz crise na garganta. Quem faz o momento da opção sou eu aqui. Não, vamos fazer o seguinte. Pra ficar justo. Eu acho que eu vou mutar mais alguém. A pior, faz a pior. É que é a pior, irmão. Faz a pior, cara. Tá difícil. Pessoal, ó. Eu faço uma, Giovanni faz outra, beleza? Beleza. Ah, eu não quero mais também, fiquei fechado. Ah, tá de birra agora. Então, eu vou fazer a pergunta. Eu fiquei sabendo de, através de uma produtora de Hollywood, que vai sair o remake de Um Virgem de 40 Anos 2. E diz que você vai fazer parte do elenco, é verdade? Filha da puta, né, cara? Mandou as palavras, velho. Que arrumado, mano. Não, você falou que podia perguntar pior. Eles falaram. Ô, Henrique, é contrato, mano. É contrato, velho. Não sei, não é brincadeira, não, mano. Ele assinou o termo de confidencialidade. Ele assinou, velho. É a vida do cara, velho. Tá contando a trajetória, a biografia, mano. Você quer fazer o cara perder o contrato? Agora você vacilou, hein, mano. Elegante. Mas qual é a pergunta, porra? Se foi ofensa, não foi a pergunta, caralho. Não foi nada, foi direto. Ó, você acha que Virgem de 40 anos? O que? Você acha que é Virgem de 40 anos? Essa pergunta mais pior, é a mais braba. Caramba, velho. Não, mais braba é pra você, Thiago, pode ter certeza. Mas eu não entendi a pergunta. Eu tô ansioso, quero só ver, velho. Porque eu tô vendo só, tá mais ou menos, tá de boa. Esse momento capcioso, já, né? Já foi mais capcioso, já. É que, tipo assim, cara, vocês querem que eu peça 100 perguntas pra... O Ivo, tipo, não tem o que perguntar pro Ivo, porque o Ivo é, tipo, o cara que tá sempre... O champion, o Ivo é conduta limpa, né? É, mas assim, Gabriel, não precisa responder, tá? Tipo, foi mal, peguei pesado. Não, eu não entendi qual é a pergunta, só. Você falou, dia de 40 anos. Começou 30 anos, falou por cima. Nenhuma. Porra. Tá. Não. Eu perguntei assim, se você vai participar do filme. Ah, vou, claro. No final do filme eu vou perder a virgindade comendo um cu do menino do Moura ali, que trabalha no táxi. Opa, obrigado. Obrigado, agradeceu, né? Você vê que homem bondoso, agradeceu. Não, mas a pergunta que eu queria fazer mesmo era se você um dia tem pretendente pra cortar o cabelo. Cara, eu vou demorar pra cortar esse cabelo aqui, velho. Todo mundo me enche o saco, mas eu vou demorar. Vai ficar grande? Foda-se. Bom, então tá, então agora a última pergunta pro Thiago, né? Thiago, é. Conta os tambores, né? Não, eu quero só ver, mano. E vai ter cu no meio? Você é uma porra. Não, é. Thiago, legal. Por que você é desse jeito? Não, porque você já falei, ele quer o do beijo, ele é bebê. Thiago. Pô, mas uma pergunta antes de prosseguir, Gabriel, você ficou bravo? Alguma coisa? Não. Não, porra, vou ficar bravo com isso, cara. É uma condição minha. Fale com o meu advogado. Eu falei assim, pô, eu vou perguntar pro cara. Só que eu falei, pô, você falou isso, tipo, falei, vai que ofende o cara e tal. Era pra perguntar do cabelo. Ele olha pra sua cara, velho. Só vai falar com o advogado dele agora, mano. Entendeu? Vai de processo, viu? Que vai chegar na sua mesa. Eu tô chamando o delegado Palumbo ali e já vai resolver esse negócio aqui. Segunda-feira. Então, agora tem um motor de justiça. Pera aí. Senão o Henrique vai chorar de noite abraçado no travesseiro. Não foi nada, meu garoto. Fique tranquilo, eu não me importo. Tá bom, tá bom. Ele me zoou. Pronto. Tá bom. Agora chora, então tá. Velho. Desculpa. Henrique, velho, você tem que mandar um negócio. Não tem essa que te magoou, velho. Se magoou, o que faz, mano? Mas é que, tipo, é uma parada muito pessoal, tá ligado? O cara é uma parada muito pessoal. Aí eu pensei, pô, será que eu pergunto? Essa pergunta a outra. Olha, o Gabriel é um cara muito zoeira, só que eu falei, o cara falou. Um cara desse é bem da vida, mano. O cara ô, década de 2000, Virgão, cala a boca aí, você tá na mesma merda que eu. Não vem enchendo o saco. Cara, a cada frase, a cada frase que alguém fala, o cara procura no Google, mano, uma foto, mano. Você acha que um cara desse tem vida boa, mano? Eu sou um bosta. Eu quero ver do Thiago, mano. Thiago, é bem simples a minha pergunta, tá? Ah, deu bem, né? Cospe ou engole? Cara, depende, né, velho? Eita. Depende se for, se comeu abacaxi antes, né? Porra, se for o Kid Bengala, meu amigo, vai encher o bucho, cara. Nem quase nem agora, já vai direto nos olhos. Se eu tiver com fome, né, mano, vai, né? Eita, que nojo. Bota um macarrãozinho ali, ó. Ai, ai, ai, o que você prefere, encher a gospe ou engole? Cara... Não sei, cara, é uma pergunta bem complicada, velho. Depende de como você tá no dia, né? É, então, é mais realmente. Eu tenho uma pergunta capciosa pro Thiago. Eita. Fala, rapaz. Conta pra gente, na verdade, não é uma pergunta, né? Safado do cara, ditador de merda, trocou a pergunta por ofensa, pra contar uma história, é um merda mesmo. O que você sentiu ao perder o braço esquerdo? Cara, dor, né? É, dor é uma palavra bem forte, né? Dor, né? Ele que é o cara que deram 5 machadadas no braço pra se cortar. É bom dar um contexto que isso aconteceu no RPG, né? Não sei se vocês comentaram, mas aconteceu no RPG. Bom, né? Não, sério, então... eu ouvi que alguém tirou 3 de 1, sei lá, e aquele machado cego, não tinha fio, aquela bosta, deram 5 machadadas. Eu falei, que bosta. Falei, o Giovanni tá com a mão mole, cortou todo o tempo. O mais engraçado é que tinha uma espada super afiada, né? Pra quê, né? Porra, espada nível... Porra, puta espada nível 20, o cara pegou o machado do cara que acabou de... Machado cego, né, velho? Porra. Tá menosprezando meu machado, mano. Não, beleza. Beleza. Realmente era pra me ferir, entendeu? Mas relaxa. Pra magoar, né? Magoou. Ficou magoadinho. Tá acabando a temporada, né? E me aguarde no final, tá? Porque mal sabe eles o que aguarda, tá? Porque quem come quieto, come sempre. Ih, rapaz. Você come um pouco mais devagar, né? Alguma coisa pra cortar não vai dar muito pra ficar... Ah, perto, mas eu tô fudido de entrar no RPG e eu vou morrer. Puta, vamos ter meu saco. Vai ser uma merda isso aí. Ei, caralho. Não, você tem sorte que não vai ser o Diogo mais trano. Olha só, que bom, rapaz. Tá, então agora, como a sessão de perguntas capciosas do Henrique foi um desastre, capciosa, foi fraco, horrível. Agora eu vou fazer a minha, então. Tem que ser porra, Giovanni, mas vai uma, cara. Agora mas eu vou. Uma rodada. Agora a sessão polêmica. Agora achei que é sessão pornô. Não. Ah, sessão já passou. Já foi. Já passou. Ai, foi os primeiros 30 minutos já. Ah, ok. Vai lá, garoto, chore. Diogo. Essa pausa dramática. Já aprendeu a vaga anônima? Ah, opa. Gameplay. Calma aí. Tá, então vamos fazer a sessão anônima, então. Quem que vai mandar a pergunta no meu zap aqui? Eu faço, por favor. Caramba, cara. Faço pro respectivo. Que isso, viu? Só quero salientar, é loucura, né, que eu não tenho 18 anos. Né? Diogo, qual é o personagem mais difícil de mestrar na campanha? Que eu digo dos envolvidos, né? Não tipo a classe. Beleza, mas você tá falando do The Lost World? Ou do... De tudo, assim. É, dos participantes. Mas ali, como entendeu? Assim, tipo, mestrar, tipo, controlar e entrar no eixo? Lidar, né? Meio que lidar com o personagem, eu acho, exatamente. Né? Ah, sem dúvida exatamente. É você, né, velho? Você embaça pra caramba, né? Na verdade, eu acho que mesmo é o Thiago, né? O cara sempre encontra. O cara sempre encontra alguma brechinha assim, ó, pra ele achar vantagem. Não, não lembro disso, assim, não. Pô, todo mundo é diferente, né? Então, por exemplo, cada personagem dos contos de Alengar pro personagem de Lost World é diferente. Então, muda, querendo ou não, o jeito de jogar. Então, muda o jeito de você jogar com o personagem. Nessa campanha que a gente tá jogando, eu acho que o mais difícil de lidar tá sendo realmente do Thiago, mano. O Hayato, né? Pra quem não conhece, assim, a campanha. Uhum. E porque o Hayato, ele é um cara poucas ideias, entendeu? Que, quem ouviu aí sabe que ele é muito ignorante, né? Com os colegas aí, né, velho? Verdade. Não, mas aí que tá. E ele tá sempre procurando uma brechinha ali pra me derrubar ali, né? E aí fica nessa meio que... É, ainda é o que você sabe. Ainda é, então ele fica nessa, eu aí tá sendo mais difícil percebido, de... Não, eu não sabia que você tinha percebido, não. Claro, percebi, viu? Mas uma coisa, que eu ia falar, eu ia ser mais bruto, entendeu? Eu ia ser mais poucas ideias mesmo, pior ainda. Acabou mas, perdendo um braço? Não, mas aí que tá, o Henrique, na hora que eu mandei uma brutalidade ali, ele começou a falar, tipo, não, relaxa, mano, tipo, saiu do personagem. Falei, mano, cara, acho que vai achar que eu tô falando a verdade, né? Então, por isso que eu dei uma amenizada, né? Falei, não, filho, o negócio é sair, alguém ia morrer ali. O Thiago não ia ser eu, né? Não ia ser eu, né? Eu espero. Tá, quem que vai ser o próximo? Vamos ver aqui. Vamos sortear o próximo. Faz na ordem, Giovanni. Então, Ivo. Vamos ver qual que vai ser a pergunta capciosa pro Ivo. O que o Ivo acha da China? China, cara? Vou perguntar pirâmide, de novo, fala a verdade, você faz pirâmide, né? Então, a gente tem que respeitar, cara. Eles estão começando. Qual é a sensação de mais... enganar várias pessoas? Isso é capcioso então, mesmo, cara. A gente tem que ficar cabreiro com a China, rapaziada. Você é doido. Então, né, então, com essa Giovani, resposta, a gente pode ver que o Ivo, ele é, como que fala? Sinofóbico, né? Caramba. Então, assistindo claro aí pro pessoal, né? Tá louco, mano. Não, mas é chinês, velho. Não, mas a gente tem que se cuidar no sentido assim, gente. Como os caras têm, tipo, 1,5 bilhão de pessoas. De lá, né? Eles trabalham das 9 às 9, 6 dias na semana. Os caras são insanos, cara. É, eles têm muito poder. Mesmo, cara. Tipo, gosta de ficar criando doença. Mano, é uns negócios que, tipo, é totalmente elegante, né? Esses méritos aí, mas... Não, tem cara, que uma parada que eles já vocês já estão percebendo isso daí? Eu até conversei isso hoje. É, o preço do café como que tá? Porcaria! É, realmente, é muito bom, né? Café. Nossa, vocês estão ligados que eles estão começando a tomar café agora, né? Eles não tinham muito essa cultura. Chegou uns Starbucks da vida lá. A galera tá começando a tomar café e tá... Na época de 80, né? 1,5 bilhão de pessoas começando a tomar café, tá dando uma afetada nossa aqui, né? O preço tá dando uma afetada, né, velho? Verdade. E, tipo, mano, esse pessoal de lá, dessa parte ali, mano, eu não curto muito mesmo, não. É, Thiago mochila foco, né, velho? Opinião, assim, Thiago né, tipo... planista, e daqui a pouco tá começando planista, a falar que a terra é plana. A terra é oca, né? Não é plana não, é oca. Deixa eu rebater uma pergunta pra vocês aí, vou jogar uma polêmica no ar. Vocês acham que aquele vírus lá foi criado em laboratório mesmo? Os caras deixaram vazar? Com certeza, mano. Os caras, um mês depois que não, né? Começou a ganhar dinheiro. O que é isso? Um bando de safado aqueles ali, velho. Ah, claro que não, meu. É isso aí. Claro que não. Será? Ah, eu acho difícil, porque... É difícil, é difícil. Não. Fizeram uma pesquisa, né? Foi testado em laboratório o vírus e foi detectado que não houve manipulação em laboratório, certo? Então... Mas não foi o chinês que fez isso, ah, não, né? Ah, mas porque... o Thiago estudou... Não, foi... Machado estuda em federal, a gente sabe que é comunista, então... Tá passando um pano, não, foi... Não, o estudo foi feito nos Estados Unidos. Ah, então tá de ar. Ufa. Ah, mas se foi em faculdade é comunista também. Você tá de sacanagem. Passa a pergunta capciosa agora pro Machado, Giovanni. Agora pra pergunta ele, pra capciosa pro Machado. Eu vi uma notícia hoje de manhã que o canal Condzilla tá indo muito mal em visualizações. O que você acha que se deve isso? É isso, é um absurdo. Canal Condzilla? Canal Condzilla. É, o Condzilla. É do Funk lá, é bem legal. Esse bem legal, hein? Esse bem legal, falar com asco na voz. É, é bem legal, é legal. É legal, é uma bosta. É mais ou menos, se fosse legal, é não tava perdendo visualizações, né? Rapaz, polêmica. Polêmica! Tá, vamos lá. Machado, Condzilla é o principal produtora de funk atualmente. Eles têm um projeto audiovisual muito forte. Eu sempre digo que se a Condzilla fizesse mesmo trabalho com rock, com certeza se expandiria muito mais. Só que infelizmente ele foi pro lado do funk, né? A maioria dos clipes. Caraca, tá ganhando dinheiro a vida do cara, pô, que isso? Não, Henrique, é que o roqueirinho aqui não tem voz, tá? Então, por gentileza. Mas enfim, Machado, só contextualizando, a Condzilla é uma produtora de funk. E produz a grande maioria dos funkeiros fazem parte dessa produtora. Se não me engano, o nome do cara, o nome artístico do cara se chama Condzilla. Não sei se você conhece esse canal no YouTube, mas ele conheço. É o terceiro maior canal do mundo, acho que já foi, e terceiro maior do Brasil, não sei agora ao certo. Mas o que você se vê essa queda do funk? Bom, o canal Condzilla, né, ele tem um portfólio muito grande em relação à música, porque ele não se utiliza só do funk. Então você tem a característica do funk, a ostentação, dos funks, né, que trazem esse aspecto regional, mas ao mesmo tempo você tem uma mistura de ritmos. Você tem o funk nejo, você tem o pagode com o funk, então tem uma participação muito grande. Então a quantidade de inscritos se deve a isso, e óbvio, né, ao contato que se tem com outros países, né, então não se resume ao Brasil. E a gente pode considerar que, pelo funk ser um ritmo bastante popular no Brasil, tem assim um número de visualizações bastante considerável, né? Bastante alto. Agora, eu não sei explicar exatamente o porquê que houve uma redução. Talvez tenha feito ali alguma música que desagradou um determinado grupo de pessoas, né? Porque isso tem, né? O funk, ele causa esse efeito nas pessoas. Então, tem pessoas que são apaixonadas por esse ritmo específico, e tem pessoas que odeiam, que não querem ouvir de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa eclética, né? Então, eventualmente, eu ouço. Mas eu compreendo e respeito, né, as pessoas que porventura, não gostam, ou que não expressam uma admiração por esse ritmo, mesmo porque eu concordo em certo ponto que tem certas músicas que acabam pegando um pouco pesado, né, desrespeitando, principalmente a mulher, né, em algumas situações, né. Mas eu acho que seria mais ou menos isso, né, Giovanni. Ah, o cara vê que essas respostinhas de... Eu posso dar uma opinião, eu posso dar minha opinião sobre tal assunto, né? Uma resposta um pouco mais coisa, né? Depende, qual que é a sua opinião. É que assim, a Condzilla, ela também, o fato, um dos fatores dela ter diminuído bastante as visualizações dela foi pelo crescimento da GR6, que também é uma produtora de funk. Eu tava pensando também. Não gostei da sua opinião, pode parar. E... Não, mas ele tá certo, é isso mesmo. E também pelo outro estilo musical que começou a entrar bastante dentro da favela, que é o trap, né? O trap, o rap começou a entrar bastante também. Então isso meio que cria um equilíbrio, eu acho, né? Nas visualizações. Ah, é perfeito, é isso mesmo. Eu acho que o povo só não quer mais escutar, mano. É simples, né? Eu também concordo. Enfim, a opinião é muito, muito cringe, né, cara? Então, mas o Cafá falou faz sentido mesmo. O Cafá falou. Giovanni, já aproveita e faz a pergunta pro Rafael já no mesmo tema, cara. Pro Rafael? Bora, eu mato no peito. Vamos ver qual que vai ser a pergunta capciosa do Rafael. Senhor, esse Rafael tá muito safado, velho. Tá tirando o moleque. Cala a boca, você é cringe. Nossa. Tá bom. Bem. Rafael, qual foi a coisa mais cringe que você fez? Nossa, tem tantas. Nossa senhora, cara. Tem muitas, hein, cara. Não, defina cringe pra você, né? Sabe, rapaz. Aí é o cringe que você fez, então é na sua concepção, entendeu? Primeiro, o que é cringe, né? É uma coisa bosta, uma coisa... Vergonha alheia. É, seria uma vergonha alheia. Coisas que os jovens de hoje em dia, esse pessoal mais da nova geração... Você, né? Da geração Twitter, você, considera né? velho. Da sua geração. Da sua geração, né, velho? É, da sua também, né, ô palhaço. Você da geração de todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui é abaixo de 25 anos, filho. Então todo mundo aqui é dessa geração. É, não. O pessoal aí tem mais de 25 anos. Quem? Machado... O Giovanni e o Gabriel, velho. O Giovanni tem mais de 25? Não, eu tenho 21, cara. Depende. Aí, ó. Depende quando. Depende quando. Em que vida, né, Giovanni? É. E, bom, deixa eu ver. Aqui foi, mano... Foi mó cringe, cara, quando eu levei um buquê de flor pra uma mina num parque, mano. E a pior parte foi que ela não aceitou, mano. Oh, admito, isso é cringe mesmo. Rafael, mas não fica assim não, porque esse cara aqui, o cara aí de cima, que é o Giovanni, ele me conheceu na pior... Meu Deus! Cara de cima? Foi digitador pra Deus? Caramba, que posto você alcançou, Giovanni? Outro patamar. Vai acabar na ditadura. O cara em cima de mim aí, o Junior Zilla. E o machado. Vem muitas partes assim, tipo, ruído externo, tem muita coisa, tipo, é ruim, meu cara. Do gameplay, é meio ruim. É. Mas enfim, o Rafael falou isso, mas na época que eu tava na escola. O Giovanni e o Machado sabem o que eu tô falando. Tipo, eu fiquei um ano literalmente só me fudendo, fazendo as coisas mais malucas. Você falou em entregar flor e receber um não. Cara, o Giovanni sabe, eu fiz uma caixinha de som artesanal. Nossa, essa foi... fiz um negócio de deixar, tipo, bilhete na mesa dela, tipo, anônimo. Meu Deus, cara, eu fiz um monte de coisa assim. Falei bem anônimo. Ela falou... anônimo depois sabendo quem já era que fazia esse tipo de coisa. Anônimo. É, exatamente, anônimo. Mas então, cara, isso aí é de boa, velho. Isso aí, eu falei pra ele, já tô cansado de levar não na vida, mano. Relaxa. É, depois de você só chama... Entendo muito ainda. Tá. É, Giovanni, pergunta agora pro Gabriel lá. Gabriel. Tô fudido. Mas vai pegar alguma coisa íntima, né, vagabundo? A pergunta capciosa do Gabriel vai ser... Vamos ver, qual que vai ser a pergunta capciosa? Eu sei onde tu mora, vagabundo. Te liga aí. Que isso, mano? Ameaças? Ameaças, velho. Ah, o cara tá ameaçando agora, eu vou subir o nível também. É, mas porque o nível certeza que ia ser baixo, né? Se não me sacanear. Vamos ver. Você preferiria... lá vem. Indiana Jones 4 3D? Ou você preferiria... É isso. Refaça o negócio aí, velho. Que é isso? Ora, Diana 34, pego cada cópia desse filme lançado e quebro com o martelo. É que eu tenho um ódio mortal por essa porra desse filme 4, então é a piadinha. É, o 4 é pior, né? Então, obrigado, mais alguém pra me ajudar aí, essa merda desse filme. Você preferiria... Você tiraria... Não, peraí, deixa eu reformular. Que isso, você, cara? Você tiraria o Shia LaBeouf do Indiana Jones 4 pra pôr no... No último filme do Homem-Aranha lançado? Cara, o foda do Indiana Jones não é tirar o Shia LaBeouf. Tinha que tirar o Shia LaBeouf, a Rita Lee, os macacos, o CGI merda, o bigodinho, tinha todo mundo aquela merda. Então... Refazer, né? É, refazer. Então, deixa o Homem-Aranha lá, tá bom, o filme tá bom, bem feito. Indiana Jones já tá uma merda. Uma merda menos não vai melhorar. Então, tranquilo. Achei que a pergunta ia ser pior, hein? Até que foi fácil. Ah, então tá bom, então. Vou te fazer outra pergunta capciosa. Porra, de novo, olha, meu. De novo, Deus, meu. Você preferiria... Você preferiria chutar o seu cachorro ou chutar o Henrique? Dúvida, Henrique, né? Cara, se fosse o pai do Henrique, ia ficar bem assim, porque o pai do Henrique faz uma carne, uma linguiça lá no churrasco, foi boa, né? O Henrique não faz nada. Então... Nossa, que e lá no Moro, quem faz o churrasco? O Henrique, não, o Henrique fica no caixa. O caixa você bota outro, você bota o cachorro no caixa. Nossa. Falou que então... você é totalmente substituível. Então, Henrique, me peço perdão, mas prepare aí que vai tomar bicuda. Tá bom, então. Não, pelo que eu perguntei, acho que eu mereço uma bicuda mesmo. É. A vez agora do Thiago pergunta... agora. A vez do Thiago e... agora. Thiago. Eu? Sou eu. Se você tivesse a oportunidade, você roubaria no RPG? Cara, oportunidade já tive. E todos eu aproveitei. Olha só. Canalha. Porque cara, uma coisa eu falo. O cara fala isso sem vergonha nenhuma. Sem vergonha nenhuma. Tipo, dá pra contar, não dá nem pra contar nos dedos quantas vezes que eu roubei. E o bobão do Diogo não acreditou ainda, né? Ladrão! E ainda mano. Não, relaxa, tem mais um episódio. Tem mais patrono? Um episódio pra acontecer. Patrono? Que patrono? Não existe. Não, o Thiago, nos contos de Alengai, tirou a poder de bolso. E ele, mano, ele ficava atualizando a ficha lá de feitiço dele o tempo todo. Ele, não, tá lá. Mas, mano, não tá, velho. Mas dicas, pessoal. Pessoal, dicas. Pra começar um RPG, você tem que começar o quê? Um mês, dois meses antes. Mano, assentando o terreno. Então você começa a conversar com o mestre, começa a enrolar ele. Começa a enrolar, enrolar, enrolar, enrolar. Aí vai chegar uma hora que você vai entrar na mente do cara. O cara vai achar que você tá acreditando. Aí durante o negócio, com o vai e vem lá, você coloca um negócio, você, tipo, toma. Nossa, um poder, tipo, nada a ver, nada a ver. Que não é nem da sua classe. Tipo, mano, não faz nem sentido. Você vai lá, mano, coloca essa daí, o cara vai lá e acredita, entendeu? Porque ele acha que você é honesto. Mas não é, né? Tipo... É juventude, né, cara? Vou ficar mais atento nas próximas. Fique, né? Fique, é melhor. Momentos de revelação. É, mano, fala lá pra dentro. Você fica, não roubei, você também roubou, já falou. Você falou pra mim. É, esse especial foi legal, muito legal. Não, pera lá, que ainda não teve a perguntinha capciosa pro âncora. Mas eu não fiz pra você, Giovanni. Peraí, Giovanni. Então, peraí, eu faço pra você. Isso, esse âncora aí, velho. Então vai, manda lá. Âncora. É pra você, velho. Deixa eu ver, mano. Tipo, o negócio me pegou de surpresa. Não sabia o que ia fazer. Se fudeu. Eu tenho. Tem a melhor que a sua. Já é melhor antes de você falar. Melhor antes. Não fala você, né? Se fosse pra ter que extinguir da face da Terra uma duas dessas séries, desses personagens, Digimon ou Justiceiro? Qual dessas ia vral? Nunca existiu. Boa. Caramba, hein? Eu conheço esse vagabundo, sei o que ele gosta. Eu devia ter mutado você antes de terminar a pergunta. Se fudeu. Agora se fudeu, vai responder. Tá bom. Tá bom, hein? Vamos ver. Essa aí realmente não tem como em cima murar. É, rapaz. Tá. Vamos contextualizar o negócio. Lá vem, palestrinho. O Justiceiro, eu já conhecia ele antes, né? Já tinha visto filmes. Porém... É Digimon. Não é pro Digimon, tem certeza. Sem dúvida, não. Porém, calma lá, ó. Vou chegar no ponto. Justiceiro, com certeza. Foi um negócio mais recente pra mim. Onde começou, assim, tipo, surgiu, tipo, um amor pelo personagem, foi realmente na série da Netflix, porque ela veio num momento que eu tava observando umas coisas que eu não observava antes, então assim... Mano, ó, calma aí, eu tô gravado, cara. Surgiu lá. Vai ser preso, velho. Eu só li aqui, colega. Relaxa. Eu só li. Fala logo, viado. Porra, você que quis fazer a pergunta, porra. Eu... Não, eu escolhi, eu velho. Já era. Vai logo, porra. A ou B? Mas assim, o Punisher clássico, então, quadrinhos e por aí vai, eu nunca fui, nunca acompanhei porque eu não sou um, né, um consumidor desse, dessa mídia. Já do Digimon, não. Digimon eu sou um boy total. Você é uma vagabunda de Digimon, porra. Você sabe tudo. E não só do desenho. Então, assim, tem o desenho, tem o jogo, tem tudo do Digimon, eu tô lá. Então, assim... Se eu tivesse três opções, Punisher, Justiceiro e Seppuku, eu iria pro Seppuku. Mas como não tem, então acho que teria que ir o Justiceiro e ia rodar nessa. Realmente, Digimon tem um relacionamento mais longo, mais duradouro e mais firme, mais fundamentado. Aí, ó. Beleza. Boa, pronto. Boa. Foi, doeu? Não doeu. Doeu, pô, você acha que não? Não, deu nada. Porra. Não, nada. Agora faz o Punisher. Agora que é um negócio, né? Agora que vai acabar a amizade. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz pro Rafael, que eu sei que o Henrique é um cara que tem história pra contar. Qual não, você não considera que foi repetindo, não, cara, tem que criar nova, mano. Cadê a criatividade? Qual que foi o seu momento mais cringe, Henrique? Conta pra gente. Cara, o momento mais cringe foi agora, né, velho? Tipo, acho que foi, tipo, de cringe. Não. O que é cringe? Conta, o que é cringe? Conta uma coisa cringe pra gente dar risada, né? Pra chorar. É, vai lá, stand-up, porra, vai. Tem que ter punch no final. É, pô. Ah, cara, cringe, eu acho. Então eu vou contar da caixinha de som artesanal, que eu acho que. Conta essa história pra gente, o pessoal não conhece. Tá, então vamos lá. Bom, durante a minha época de escola inteira, o Machado, o Giovanni e o Ivo também pegou um pouco disso, porque o Ivo já vai entender o que aconteceu. Foi o seguinte: durante a época de escola eu era apaixonado por uma menina, né, que ela era assim baixinha, era uma varetinha. Vamos chamar era, de... Ela era nerdzinha, assim, mas era fofinha, bonitinha. Menina. Vai ser o nome fictício dela. Tá, a menina, ela, eu era vidrado, mas assim, apaixonado num ponto extremo. Mas assim, cara, eu já tava num nível assim que, tipo assim, cara, eu queria aquela guria com qualquer coisa. Tipo assim, eu mais um cara aqui. O que ele tá querendo dizer é que mais um pouco ele virava stalker, sabe? É, que ele já tava. Eu já era stalker. Não, eu já era stalker. Nossa. Faz muito tempo. Mas tipo assim, cara, se eu quero uma guria e me interessa por essa guria, não é um não que vai me deixar, que vai me impedir. Mas infelizmente essa não deu certo. Eu sei que... Tá, mas enfim, o que aconteceu? E o Giovanni sabe, diversas vezes eu tentei fazer, eu comprei presente, cara, comprei ingresso pro show da Katy Perry. Meu Deus do céu. Cara, pensa em um cara que era gado, era eu, né? Não mudou muito, mas tinha uma época pior. Não mudei muito. Não, mas eu tô um pouquinho melhor agora. Mas enfim. E aí uma vez eu decidi fazer uma caixinha de som artesanal. O que que era uma caixinha de som artesanal? Eu furei, eu fiz assim, falei pro a menina, eu fiz uma musiquinha, fiz um espacinho, coloquei peguei um cano, eu furei esse cano e coloquei dois copos, era tipo uma caixinha de som artesanal, aí você colocava o som do celular. É a caixinha de som mais vagabunda que tem, não tem nada de tecnologia, não tem um chip, não tem um fio. É caixinha de som artesanal. Tinha sentimento nela, como que você fala que não tinha nada? Não tinha nada, Giovanni? Foi feito com carinho, pô, como que não tinha nada nela? Foi feito com carinho. Mas enfim, eu coloquei lá, eu lembro que eu coloquei uma musiquinha romântica. Cara, eu lembro que veio o Piá com ela, ela sentou assim, a gente começou a conversar, bicho, foi a pior conversa da minha vida, cara. Aí eu lembro que ela tava toda nervosa, assim, mas, cara, eu sempre fui aquele cara, mano, que sempre fui aquele cara que gostei de surpreender. Então, tipo, eu não tinha... O Giovanni sabe que uma qualidade minha, isso o Giovanni tá de prova, que eu não tive... Eu nunca tive medo de errar, tipo, eu nunca tive medo de tirar assim, velho, entendeu? Então eu pegava, bicho, tinha que ser, dependendo da guria que ia mexer, mano, eu caía de frente, assim. Cara, pra você ter uma ideia, agora com a minha última namorada, meu irmão, ela chegou bem assim, no primeiro dia que a gente se encontrou, ela chegou bem assim pra mim e falou, cara, meus pais estão vindo aqui, meus pais, tipo, não aprovam qualquer um, Eu falei, relaxa, fica tranquilo, vou pedir permissão pra eles pra te levar pra sair. Ela falou, sério, porque a gente se encontrou a primeira vez na igreja sem ela contar pros pais. Eu falei, sério, estacionou o carro, falei, oi, tudo bem? Prazer, eu sou Henrique. Prazer, eu sou Henrique, tudo bem? Então eu vou levar sua filha, eu gostaria de permitir a permissão de vocês pra levar. Então, tipo, eu nunca tive medo, assim, de cantar mulher, nunca tive. Se eu acho uma mulher bonita, eu vou em cima, entendeu? Tudo bem, às vezes eu sou um pouco insistente, sou. Eu tento fazer todas as técnicas. Tipo, todas as técnicas não, mas não é o que me basta. Eu sei que eu sou um pouco. Sei que isso não é certo, mas eu sou um pouco insano nesse ponto. A história do nosso amigo Henrique no tempo da faculdade. Ih, rapaz! Henrique, lembra daquele trabalho na matéria da Andrea? Ah, eu vou contar outra história, velho. Essa criança é muito chata. Eu não sabe, essa é muito graça, velho. Essa é muito graça. Não. Agora é. Não. Porra, nenhuma. Né? Essa sem graça. Agora acontece. É essa. Vai lá. Então, vamos lá. Tá, vamos lá. Era um trabalho de matéria de RH na faculdade, onde a professora passou um arquivo do Google compartilhado com a turma inteira, onde cada um, tipo, colocar seu nome e as atividades que realizava na sua respectiva empresa, né? Vai lá nosso amigo Henrique Moro, trabalha no restaurante do Moro, faço de caixa, atendo o público. Uma hora ele colocou cozinho, entre parênteses, quando necessário. Aí o que foi que eu fiz? Eu só mudei aquele voo por um urso e ficou. Aí, cara, todo mundo começou a olhar um no outro, cara, virou uma putaria. Melhor putaria que eu... Ah, mas essa que foi meio infantil, né, cara? Porque, tipo, você pegou lá na minha frente. Juvenil, cara. Arquivo. Juvenil, não, isso aí não teve graça. Pra mim, acho que foi melhor quando, deixa eu ver. Ah, sei lá, teve o Max Weber. É, o Max Weber foi mais engraçado. Ah, o Max Weber foi rodar um vídeo pro cara aí. O do Max Weber foi legal, pô. Max Weber. Bom, mas assim, não, essa foi legal, cara, também. Mas, tipo, teve muitas outras que eu fiz na faculdade, cara, sei lá. Mas eu, na faculdade, acho que foi, tipo, assim... Não, o último ano da escola, acho que foi pior, cara, que a faculdade inteira. Tipo, os dois foram horríveis, entendeu? Tipo, eu queimei a cara muito bem. Mas, enfim, acho que agora já são quase meia-noite. E antes de... Eu vou falar alguns avisos finais e depois eu quero fazer prestar uma homenagem aqui pro Gingimito. E, bom... Cara, que cara lazarento, velho. Não, agora é sério aqui, ó. Pessoal, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram. É Gimito, tá? Gimi_TO, tá? Não se esqueçam de escutar o RPG de mesa da Tribal RPG. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês escutarem. Vou deixar também... links também dos Contos de Javengara, que a gente comentou aqui também, muito legal. Galaxy One Podcast. E, bom, é isso. Agora eu gostaria de pedir um momentinho de atenção de vocês. Só não queria pedir interrupções, só pra mim não cortarem meu raciocínio fora aqui. Bom, a gente começou esse podcast, tá sendo postado no dia 31 de outubro, dia de Halloween. Há um ano atrás, eu e o Giovanni começamos um projeto. Primeiro podcast falando sobre Red Dead Redemption 2. E, bom, esse podcast virou um ano. A gente primeiro começou eu e ele, depois adotamos o perfil de chamar convidados, né? E a gente entrevistamos pessoas muito legais, como vocês, fizemos amizade com a Galaxy One, incrível, Diogo e Thiago, valeu, cara, tipo, vocês são demais, todo dia a gente se fala, é muito legal. Ivo, cara, muito legal, você tá sempre com a gente, cara, sempre tá, pô, você sempre é um cara que sempre tá comigo, sempre me apoiou, então, Nicolas, muito obrigado, você também, cara, é um cara que, pô, eu tenho o maior respeito e carinho por você. Tipo, você como pessoa é uma pessoa incrível, uma pessoa muito bondosa, eu já percebi isso. Rafael também, cara, o cara é gente boa pra caramba. É um pouco esquentadinho, mas é gente boa. Gabriel sempre que leva elas pro céu, sempre, né? É um cara que eu tive a oportunidade de conhecer ele há pouco tempo. Não conheço ele não faz, sei lá, 2 meses, acho que nem isso. Mas é um tipo de cara que quando eu converso com ele, parece que eu já conheço o cara faz 10 anos atrás. Porque o cara já se soltou, já mostrou que tá em casa, então é nosso amigo. Tem alguém que eu não falei ainda? Ah, o Thiago, né? Thiago, falei. Ah, falei de vocês dois, no caso. Alô, né? Só do Gabriel. Do jogo, desculpa. Não, falei da Galáxia Warner. Ah, que foi importante falei, foi falou, falou sim. Falou. Não, falei da Galáxia, pra falar a verdade, né? Do Rafael tá, também, foi, tipo, não é importante, então, né? Eu falou de mim, cara, não entendi. Não, eu só não falei de uma pessoa ainda. Uma pessoa mais importante aqui, que tá nessa call. E o nosso... Nossa, cara, esse cara é incrível, velho, a criatividade desse maluco. Não sei o que esse cara deve pensar na cabeça, mas tudo bem. Vamos lá. O Giovanni, cara, dizer que tá sendo um prazer de há um ano estar com você nesse podcast. Espero que a gente consiga ficar aí muitos anos juntos e brevemente a gente consiga um estúdio pra gravar, que eu acho que quando é pessoalmente, acho que tipo um estúdio igual do Flow, assim, ia ser muito show. E, cara, foi sensacional estar com você esse ano. E, pô, eu vou dizer que não foi um ano fácil pra mim. Não foi um ano fácil, eu perdi meus dois avôs. De meus dois avôs, cara, tipo, morreram, entendeu? Levaram um tombo. Eu vou dizer aqui também, foda-se, se não gostou, não gostou, gostou, caguei. Eu tive um término de um relacionamento que não foi fácil, não tá sendo fácil ainda. É meu primeiro término, foi minha primeira namorada, é meu primeiro término de relacionamento. Eu não tava preparado porque tava por vir, logo veio a morte do meu avô, logo veio a morte do meu outro avô. E parece que o negócio começou a fazer lá ali abaixo. E às vezes eu tenho a sensação que alguma coisa tá por vir, não sei se é boa ou ruim, mas parece que alguma coisa tá por vir e tá pra vir em breve. E, cara, um dos refúgios que eu tenho, assim, porque, tipo, eu não psicologicamente, atualmente, nesse exato momento, eu não estou bem psicologicamente. Não tô bem mesmo, tipo, trabalho e tudo, mas a gente, tipo, eu tô passando por um momento, talvez, que seja o ano mais difícil da minha vida, sinceramente, porque não é um ano fácil devido às minhas perdas. Foi pior até que o ano de escola lá, Giovanni, pra falar a minha verdade. Tipo, um ano que eu tava assim com a cabeça, pior assim mesmo. Porque, cara, perdi muita gente, não só meus avós, mas perdi muita gente por causa da Covid também. Meus avós não morreram por causa de Covid, mas enfim, perdi muita gente, não tá sendo um ano fácil. E, cara, tá perto de pessoas tão legais quanto vocês, tão me fazendo esquecer um pouco esses problemas, tipo... Esquecer essas dores, né? Porque machuca, é foda. Ah, pode falar, sou homem, sou, mas eu tenho dor também. Eu também tenho sentimento, eu também me machuco. E, cara, o Giovanni, desde que a gente começou esse podcast, também agradeço o Giovanni. Cara, tamo junto, meu irmão. Lado a lado nós. E, cara, espero que Deus também ilumine cada um de vocês, que cada um de vocês também consiga ser feliz na vida de vocês e que ano que vem... a gente esteja junto aqui pra gravar. Obrigado mesmo, galera, porque vocês têm sido esse refúgio, cara, pra mim. Nesse ano difícil, né, que tem sido pra mim, por causa dessas perdas. E eu sou uma pessoa que, acho que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que me cobro muito. Eu me auto me cobro, meus pais não cobram, eu sou uma pessoa que me cobro bastante. Então é isso, acho que a gente finaliza por aqui. Esse foi o nosso especial de um ano, e ano que vem tem mais. Web abraço coletivo! Abraço! Vou abraçar a tela do monitor aqui. Não, vai quebrar o monitor, cara. Mas, bom, é isso. Muito legal, pode... mano. Muito show. Pô, valeu.